Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 68, Brasil, games e muito show. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Começando hoje sem firulinha, sem piadinha, direto ao assunto. Novamente eu tenho aqui comigo meu fiel companheiro de podcast. Você achou que eu ia fazer uma piada infame, mas não vou não. Fernando pois Seco. É. Tudo bem, Fernando? Eu achei que você ia falar, tá aqui comido. Eu já fiquei apavorado. Não precisa. Você voltou do Brasil todo agitado, né? Voltei toda assanhadinha. Aconteceram coisas nos bastidores que morrem no bastidor, né? Todo serelepe, é. Então, serelepe. Serelepe é muito tosco. Aí, cara, hoje esse vai ser o nosso assunto mesmo. Vai ser mesmo, né? Vai ser BGS, Brasil Game Show, pra quem não sabe. Aconteceu na semana passada. Eu tive a oportunidade aí, queria agradecer de novo o pessoal da EA, da Warner, pela oportunidade de eu poder comparecer ao evento. A gente vai falar bastante sobre o que aconteceu lá, contar historinhas engraçadas pra vocês. Seco também, que não tá sabendo ainda, a gente não teve a oportunidade de conversar. E depois falar dos jogos que a gente tá jogando, tem alguns aí bem, bem importantes. E com isso eu acho que a gente já vai esgotar o tempo do episódio, porque tem bastante coisa pra falar sobre esses assuntos. Mais uma vez, a gente lamenta não poder ter a presença do Rafa aqui. A gente continua aguardando aí a recuperação 100% dele, para que ele possa voltar a participar. Estamos deixando ele bem à vontade para só fazer isso quando ele estiver realmente 100% confortável para ficar falando durante longos períodos aqui. Mas ele tá legal, a gente conversa com ele sempre, né, por texto, e ele tá trabalhando também. Então, o pessoal da BGS, muita gente que ouve o podcast, que me encontrou lá, perguntou dele. E aí eu falei, a gente não... Eu não comento porque é uma coisa de saúde, mas não é nada assim grave. Ele tá legal, ele tá trabalhando, funcionando normalmente. Mas. Funcionando normalmente, pessoal. Não entendi. Todo mundo entendeu, vai. Eu só diferente, nada, vai. Diferente de algumas ferramentas aí que os first party dão pra gente, o Rafa tá funcionando bem. E é isso, ele vai estar de volta quando ele puder estar de volta. Enquanto isso, vocês vão ter que aguentar. O Seco e eu aqui. Conversando, falando as bobagens que a gente fala sobre videogame. Contando umas boas histórias e umas lorotas, né? Não deixando os fatos entrarem no caminho de uma boa história, né? Mas então, Seco, eu, como mencionei na última vez que a gente conversou, parti para a BGS, eu saí de Vancouver dia 22, cheguei no Brasil dia 23... Não tive tempo de fazer nada, de descansar, de passear, de porra nenhuma. Porque eu cheguei direto em São Paulo, né? Eu sou do Rio, então nem fui no Rio, não fui ver ninguém. Minha esposa só que tava comigo em São Paulo. E aí dia 24 já foi o dia de coletivas de imprensa. Porque o jeito que eles organizaram a feira, 25, 26, 27, 28, acho que até 29, eram os dias de show floor. Né, onde tinham todos os stands, todos os booths, e um dia para imprensa e os outros quatro dias para público em geral, que eles venderam ingresso. Mas antes desses cinco dias, no dia 24, que é um dia antes da BGS começar, eles se separaram para fazer as coletivas de imprensa para não atrapalhar os dias de salão lá. Porque no ano passado, o dia de imprensa no show floor foi também o dia de press conference. Então, quem queria, os jornalistas que queriam assistir a todas as press conferences, nunca iriam no salão, entendeu? Porque eles iam estar ocupados no auditório o tempo todo. Aí, esse ano, eles colocaram as coletivas de imprensa no dia anterior. Eu acho que teve uma empresa, acho que foi a Microsoft, que acabou fazendo a coletiva dela no dia seguinte, assim mesmo. Mas a imensa maioria das empresas fez antes. E aí, claro, né, pra quem já é acostumado a assistir E3 pela internet, as coletivas de imprensa de uma Microsoft, da EA, da Sony, são uma coisa assim, super produzida. Essa da BGS, né, pelo menos a da Activision, que foi antes da nossa, e a nossa, que foi da EA e da Warner juntos, elas não tinham pirotecnia, era só um telão com PowerPoint ou vídeos. E também houve jogos sendo jogados lá. Eu, por exemplo, o pessoal da polonesa Techland estava trazendo o novo jogo deles, sabe? O pessoal que fez o Dead Island. Não sei se você jogou Dead Island. Eles são fanáticos por zumbi e tal. E eles têm um novo jogo chamado Dying Light, que também é sobre zumbi, mas é mais sobre você fugir dos zumbis do que matar eles. Aí eles tinham o jogo deles bonitinho lá rodando, tá, os gráficos maneiríssimos. A jogabilidade, tô em dúvida ainda, mas eles estavam lá e demonstraram o jogo. E também o Creative Director do Batman Arkham Origins, o Eric Holmes, que até fiz amizade com ele, super gente boa, tava lá também e demonstrou o Batman Arkham Origins, mostrou vários pedaços do jogo lá na coletiva. E pra quem também não sabe, né, mas por que diabos EA e Warner estão juntos? No Brasil, a Electronic Arts não tem sua própria distribuição. Ela usa a Warner Brothers como sua distribuidora, parceiro distribuidor. Então, por isso que esses eventos assim sempre é mais fácil você organizar botando os jogos da EA e os da Warner na mesma apresentação. Então lá, junto do Batman, junto do Dying Light, do Mad Max, tinha também jogos da Disney, que é outra empresa que também é distribuída pela Warner no Brasil. Então tinha o Disney Infinity, e tinha da EA o Battlefield 4, o Need for Speed Rivals e o FIFA 14. Então, nesse dia eu apresentei, minha apresentação foi 89%, 89,5% sobre a próxima geração. Porque é o que todo mundo quer saber. Eu já estive lá em julho no Warner Brothers Summit e apresentei o jogo da geração atual, porque na época, julho, a gente não estava falando de grandes detalhes da nova geração ainda. Mas nessa altura, o jogo da geração atual já até saiu, e o da nova geração está à beira aí de sair, né? Então, inclusive, anunciei as datas de lançamento no Brasil, e vão ser lançados junto com as plataformas. Então é dia 22 e dia 29, porque uma delas, já, se não me engano, foi o PS4, né? Ele foi adiado no Brasil e só chega dia 29 de novembro. E o Xbox chega no mesmo dia no Brasil como no resto do mundo, dia 22. Então o FIFA 14 vai estar nas lojas, vai estar disponível. Se você for comprar, cara, videogame da nova geração, mesmo que você vá pagar os R$4.000 pelo PS4, guarda aí mais entre uns R$200 pra comprar o FIFA 14, que eu acho que você não vai se arrepender, não, fazendo propaganda aqui. Mas foi legal, cara. Acho que a recepção do pessoal foi muito boa pra apresentação. Eu mostrei uma mistura de slides só falando do conteúdo, mas a parte mais legal foram vídeos mesmo, onde eu falava por cima dos vídeos, né? Então eu tava passando uma... tinha vídeos, por exemplo, do nosso protótipo, que foi muito legal, o pessoal falando: pô, é assim que se faz o FIFA, então? É aquela tela verde com os bonecos, um time pintado de vermelho e outro de azul, né, sem nada de renderização por cima, e é só pra testar a jogabilidade. Ali é o nosso sandbox de experimentação, né? E aí eu mostrei alguns vídeos, por exemplo, de features, como elas começaram no ambiente de protótipo e depois elas terminaram no jogo, sabe? Então é bem legal, assim, acho que é um tipo de acesso que as pessoas geralmente não têm, né, à maneira como as coisas são desenvolvidas no jogo. E o público brasileiro, eu acho que é ótimo porque entende de futebol. Então outras apresentações de menor porte que eu já fiz aqui, por exemplo, no Canadá, ou seja interno, ou seja para algumas pessoas de fora, não eram necessariamente pessoas que entendiam de futebol. Então elas não conseguiam capturar qual que é a complexidade, às vezes, de você fazer determinadas features, sabe? Então, quando a gente fala que agora, nesse ano, cada passo do jogador é simulado, cada passo é uma animação, né? Como se fosse assim, não tem mais aquelas animações enlatadas de correr, de andar, de não sei o quê. Cada passo é uma animação que é blendada e calculada dentro da física dinamicamente. Então, aí quando eu mostro isso em ação e a diferença dos anos anteriores para esse ano, o cara que entende de futebol consegue ver, entendeu? Que o atleta profissional, ele tem que fazer um esforço do cacete para mudar de direção, entendeu? Pra flexionar a perna, pra poder frear e depois explodir na outra direção, pra poder, entendeu, mudar de direção rapidamente, coisa que cria uma certa demora nessa animação, que antes era barato, né, porque era tudo mal feito, era tudo enlatado, e isso é que faz com que o jogo hoje, agora, se sinta um pouquinho mais cadenciado, entendeu? Mas muito mais real também. Você tem um preço a pagar pra mudar de direção agora, entendeu? E principalmente em alta velocidade. Se você quiser mudar de direção do jeito que você quiser, você larga a corrida, o jogador vai ter muito mais controle. Mas se você tá correndo e quer virar 90 graus, antes o jogo não deixava, simplesmente. Agora ele deixa, mas esse movimento vai levar tempo e a bola vai ficar à mercê de ser tomada pelo adversário. Então, muito legal poder explicar essas mudanças de uma maneira mais profunda, sabe, Seco? Para pessoas que entendem de futebol, entendeu? Que sabem do que eu tô falando ali e, entendeu? Acabam capturando, né? Captando a mensagem. Então, isso que eu acho que de todos os lugares onde eu já falei de FIFA, onde eu encontro assim, a melhor recepção, tem sido no Brasil por causa disso. Assim, eu posso ir a fundo nas features e eles entendem, porque entendem futebol. Aí, então foi isso, eu mostrei bastante disso, fiz um anúncio exclusivo, foi até bem legal. O pessoal começou a bater palma. Essa plateia não era de público, né? Eram jornalistas, né? Então, é muito engraçado quando você fala alguma coisa que o pessoal fica tão empolgado que eles batem palma. Então, que tem, não sei se você sabe, Seco, tem um modo. Se você conhece o Ultimate Team, obviamente, onde você coleciona aqueles cards de jogadores. Mas então, tem um modo novo que a gente anunciou pro FIFA 14, que é o Ultimate Team Legends, onde a gente traz cards de jogadores do passado, né? E bota eles pra jogar no mesmo time dos jogadores de hoje, porque é Ultimate Team, é fantasia mesmo, entendeu? Então você tem lá o Pelé tá no jogo, entendeu? Vários outros jogadores famosos, Dennis Bergkamp, entendeu? Aquele, o Valderrama, né? Aquele cabeludo. E vários outros jogadores até engraçados, folclóricos, assim, mas muitos craques também de bola estão no jogo e você pode, né, sorteá-los no pack. Na verdade, ele vai ser lançado, esse modo, quando sair o Xbox One. E ele é um modo exclusivo para as plataformas da Microsoft, né? Isso já tinha sido anunciado antes. Então foi uma parceria que a Microsoft fez com a gente. Eles entendeu, queriam realmente um modo que fosse exclusivo e alguma coisa, entendeu, pro cara querer jogar o FIFA no Xbox One. E até tem um bundle, né, na Europa. Você compra o Xbox One em pré-venda, vem um FIFA 14. E então, nesse modo Legends, tinham sido anunciados, sei lá, 50 e poucos jogadores lendários, né? E eu tive mais 3 jogadores que não tinham sido anunciados ainda pra falar lá na BGS com exclusividade. E um deles tem tudo a ver com o público brasileiro. Eu anunciei lá, eu comecei falando, né? Então, tem 3 jogadores novos pra anunciar hoje pra vocês e tal. Eles são o tcheco Pavel Nedved, o português Luiz Figo e o baixinho Romário. Aí quando eu falei isso, a galera toda começou a bater palma. Entendeu? Foi legal pra cacete. Aí apareceu lá o card com a cara do Romário ainda novinho, tinha cabelo ainda o Romário na época. Não era político, ele ficava de boca fechada e produzia mais. Entendeu? E aí a galera toda curtiu muito isso, foi na press conference que eu anunciei. Mostrei o trailer do Next Gen, que algumas pessoas lá ainda não tinham visto na internet, que é muito impressionante, mostra nova torcida toda em 3D e tudo mais. Então foi muito legal. Assim, a press conference, apesar de assim, você sempre fica com um pouquinho de frio na barriga, porque você está falando para 400 pessoas dentro desse auditório com, entendeu, e high stakes, né, cara? Eu tô falando de FIFA 14 pro público que é apaixonado num mercado que tá, aos poucos, adotando o FIFA como líder de mercado, que no mundo todo já é, mas no Brasil ainda o Pro Evolution vendia mais até o ano passado. Esse ano, pela primeira vez, a gente passou à frente e agora vai continuar, com certeza, pelo feedback todo que eu tô vendo. Então, você fica um pouco, né, com frio na barriga e tal, mas acho que depois dos primeiros 5 minutos, quando eu já tava no meio da apresentação e mostrando os vídeos, e aí tinha vídeo como eu falei, do protótipo, vídeo de jogo final e vídeo de futebol real, assim, pra mostrar, né, as situações de jogo real que a gente capturou com aquela feature. E foi bem legal, assim, me senti muito, muito bem realizado de ter feito essa press conference. E, entendeu, achei que o pessoal, cara, todo mundo que veio falar comigo depois foi só elogios, assim, não a mim, mas ao jogo, né, a tudo que eu tava apresentando. Não, só pra deixar claro, e que, né, mais importante é justamente que a mensagem tenha sido passada, e eu acho que foi, pelos artigos que eu vi escritos e tudo, acho que foi. E claro, a primeira pergunta de todo mundo, 2014 sendo o ano de Copa, qual que você acha que era? Em quem você vai votar? Pois é. Primeira pergunta de todo mundo era: e aí, vai ter jogo da Copa ou não? Vai ser DLC ou vai ser jogo completo? E eu fui muito bem treinado, né? Lembra que a gente falou do treinamento semana passada, né? E aí minha resposta treinada foi que não estamos anunciando nada sobre o jogo da Copa por enquanto. Mas a gente tem a licença da FIFA, é nossa, a gente fechou de novo até 2022, então se alguém vai fazer esse jogo, não tem outra empresa pra fazer. Mas eu não posso realmente confirmar nada por enquanto. E aí tive que esquivar dessa pergunta lá. Mas aí isso foi o primeiro dia, foi press conferences. Teve uma outra atividade que eu fiz depois da press conference, que ela foi mais ou menos na hora do almoço, acho que 2:30 ela acabou. Mas eu... Vai ser sacanagem com os ouvintes do podcast, mas eu não posso falar o que eu fui fazer, justamente porque tem a ver com coisas não anunciadas. Mas assim que for anunciado, vocês me cobrem aí que eu falo. Foi um passeio, um negócio legal, muito maneiro que eu fiz depois dessa press conference, em São Paulo mesmo. Mas que, infelizmente, se eu disser pra vocês o que é, eu vou estar revelando coisas que eu não posso. Mas foi uma tarde diferente, assim, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito. E não foi isso que você está pensando, Seco. Então, peraí, deixa eu ver. Você fez uma coisa que ninguém pode saber o que é. Isso. Mas quando acontecer, essas pessoas vão... Ou você ou as quando pessoas... Quando eu revelar, podem... elas podem... Aí eu posso contar, entendeu? Quando... Ok. Entendeu? Enquanto isso, pessoal, todo mundo fica preparado para ver Giliardi, Alexandre Frota, hein? É. Isso aí, aventuras paulistanas. Aventuras pau Isso aí, você entendeu agora. A gente tá vendo, a gente tá na rama errada, que a gente tinha que estar trabalhando com entretenimento com adulto, né? E aí de repente a gente se olha e fala, nem entendo essas piadas. Não entendo essa estratégia toda. Eu também nem entendo porque que a Nintendo não apareceu na BGS, não tinha presença da Nintendo. Mas vai fazer o que lá? Mostrar o novo remake do Zelda. Não, eles vão fazer que nem aqueles vídeos online. Ah, estamos aqui para anunciar que vamos atrasar um jogo. Mas esse jogo vai ser atrasado porque a gente quer fazer ele assim, assim, assado. Isso, perfeito. E a gente também vai anunciar que um dia vai sair um jogo do Mario. E depois vai sair um jogo do Zelda. E vai ter um Mario Kart. E não esqueça que esse é o ano do Luigi. Então todo mundo de chapéuzinho verde. É tipo o ano do dragão, né? Exato, isso, entendeu? Entendi. Não, calendário Nintendo, o ano do Luigi. Teve Halloween essa semana, né? Lá na EA o pessoal foi fantasiado, dia 31. Uhum. Aí tinha algumas fantasias bem legais. Tinha um cara de Cloud, do Final Fantasy VII. Maneiríssimo. Com espada ou sem espada? Com espada. Eu vi. Oh. E baita espada, cara. Olha, Seco, você que é chegado... Ia curtir. Principalmente no Final Fantasy VII, né? Porra, cara, então, aquela espada, você tinha o quê? 4 polígonos pra fazer a espada? Porra. Metade do budget foi só pra fazer a parte da edge em cima, né? É, isso aí. Não, a galera da EA caprichou nas fantasias. Tinha alguns, entendeu? Até tinha um cara de Joaninha, Seco. Ah, meu Deus. Isso era você, né? Não. Eu me esqueci completamente, não sou ligado nessas coisas, eu fui de Giliar mesmo. Entendeu? Aí o pessoal ainda passava por cara de Joaninha, se apavorou, né? Tinha um cara de Joaninha, assim. É meio gordinho, assim, sabe? Ele tava com uma calça preta pra simular. Tava com uma calça preta colada, não era uma meia calça, mas. Vigilantes from Night. Aquela calça que ela vai dentro do tênis, entendeu? Ela vai até dentro do tênis. Pô, é legal que ele deve ter sentido o máximo dentro do trabalharam do o dia inteiro. Não, o cara vai sentar na cadeira, velho. Deu um jeito dele lá. Tinha sempre, né, os sem graça, né? Os Jedi, entendeu? Eles são meio bobos. Teve um garoto que fantasiou o cachorro dele de Chewbacca. Esse foi engraçado. Ah, que legal. Porque lá na EA pode entrar com o cachorro, né? A gente pode levar. Quem tem cachorros pode levar. E, claro, se tem um cachorro grande, você vai ter que arrumar alguma coisa em volta ali da sua mesa, uma tela, uma gradezinha, assim, pra ele ficar dentro. Claro que tem que levar pra passear do lado de fora também, no pátio, pra poder fazer as necessidades e tudo mais. Mas no geral é dog friendly a empresa. Que legal. É maneiro. Sabe o que você tem que ir ano que vem? Você tem que ir, assim, usando roupa de futebol americano e com uma placa assim, this is the only football. Aí você entra lá, assim, sério. No meio do FIFA, anda no meio do pessoal do FIFA. É, né? Isso aí. Daí, depois da chuva, você fala, pô, é Halloween, pô. Só no Halloween mesmo. Pode ser no dia 1º de abril. Mas aí eles não vão entender, né? Não. É, pois é. Aí, bom, mas então tava falando da BGS, né? Por que a gente chegou em Halloween mesmo? Porque a gente tava falando de você, Alexandre Frota, do cara de Joaninha e etc. É isso. Eu e Alexandre Frota de Joaninha, cara. Apresentando a BGS. Que ponto chegamos, né, no podcast. Mas, então, continuando assim, no segundo dia, que foi o primeiro dia de evento, propriamente dito, foi o dia só aberto para a imprensa. E, diferentemente do ano passado, esse ano parecia realmente que só tinha gente da imprensa. Porque ano passado, o primeiro dia era pra ser só da imprensa, mas você via, entendeu? O cara da imprensa que levou o netinho, os sobrinhos, entendeu? Então meio que avacalhou o negócio. Todo mundo tava entrando como se fosse imprensa e, na verdade, entendeu? Era só... não estavam trabalhando, né? Tinha muita gente lá que tava no dia da imprensa, mas que não estava para trabalhar. Então, dessa vez, não. Acho que foi bem mais controlado, assim. E nesse dia foi o dia que eu dei um monte de entrevistas. Inclusive, né, participei do podcast Games on the Rocks. Não o podcast propriamente dito. Eu dei uma entrevista por áudio que foi publicada no feed do Games on the Rocks. E eles divulgaram bastante o podcast lá. Então, até se você se é ouvinte do Games on the Rocks, seja bem-vindo aí ao podcast. Manda pra nós aí o que você acha do nosso podcast. Não tem a mesma energia do pessoal lá, que eles são profissionais, eles só fazem isso da vida, né? Eles só senta, bebe e fala de joguinho. A gente tem que desenvolver os jogos, aí se junta aqui num domingo de manhã, igual agora, assim, pra poder falar um pouquinho. De manhã pra mim, de tarde pro Seco, que tá em Montreal. E aí, cara, nesse dia foi, então, como eu falei, muitas entrevistas, mas os dias mais movimentados foram dos dias de público mesmo. Nos dias de público aconteceram várias coisas também que eu nunca imaginava que eu ia fazer. O nosso stand, pra você ter uma ideia, Seco, o booth do FIFA era provavelmente o maior que é dedicado a só um jogo que tinha lá. Que tinham booths de empresas que eram até maiores que o nosso. Tipo, tem uma empresa de cursos de computação gráfica e de games chamada Seven, tinha um booth enorme. Mas era da empresa. Lá dentro tinham várias atividades acontecendo e eles são um curso, é diferente. Eles queriam atrair o pessoal que quer fazer os cursos, né? E o nosso não, era dedicado a jogo, assim, eu acho que o do FIFA 14 era o maior. Né? Então a Warner comprou 3 stands. Um foi só pro FIFA, o outro foi metade Battlefield 4, metade Batman, e o outro pra todos os outros jogos, entendeu? Então o FIFA tinha, assim, um destaque muito grande. E você entrava na feira pelas cataracas lá do público, e o primeiro stand que você via era bem grande, assim, escrito no alto lá: Arena e eSports FIFA 14. Aí, nesse espaço, a gente tinha, acho que eram 16 consoles pra você jogar livre, assim, então até 32 pessoas podiam jogar, e outros 16 no outro lado que era pra competição, que aí estavam isolados, eram organizados. Você chegava, fazia inscrição, tinha campeonatos todos os dias, 2 vezes por dia, nos 4 dias do evento. Perguntinha, era Gen 3 ou Gen 4? Não, tava se jogando tudo da geração atual. Ah, tá. Entendeu? Porque outro, é uma ótima pergunta, porque uma das dificuldades que a gente tem antes do lançamento das plataformas é que Microsoft e a Sony, elas não liberam pra gente sair carregando dev kits pra qualquer lugar. Entendeu? Eventos na Europa, por exemplo, onde o pessoal teve hands-on com o FIFA na próxima geração, foi no booth da Microsoft e da Sony que eles fizeram isso, não no booth da EA. Entendeu? Porque a Microsoft e a Sony não achava legal que terceiros levassem, entendeu, dev kits dos videogames não lançados ainda. Então a gente não pôde, por causa disso, ter hands-on da Next Gen no nosso booth, entendeu? E mesmo a Microsoft e a Sony na BGS tinham poucos jogos da Next Gen nos seus booths. E o FIFA não foi um deles. Eles só levaram mais os jogos first party mesmo. E poucos, assim, ainda. Entendeu? Acho que o que tinha mais era Gran Turismo 6. Que eu vi vários, assim, mas os outros jogos, assim, muito pouco. E então foi isso. E então o pessoal jogando da geração atual. Mas além disso, que isso são os dois lados do booth. No centro, no meião do booth, assim, era uma área enorme com grama falsa, né? Um tapetinho verde lá, com as linhas igual do campo de futebol. Onde as pessoas podiam ficar em pé, porque na frente disso tudo, onde seria o gol, tinha um palco. E nesse palco a gente teve várias atrações. Um palco com um telão, né? E eu, quando cheguei no dia anterior, dia da imprensa, que não tava tendo nada nesse palco, porque era tudo voltado para o público, né? Eu pensei, pô, que diabos a gente vai fazer nesse palco, né? Que desperdício de espaço, sei lá. Pensei assim, eu achei maneiro o booth e tal, mas não tinha ideia, seco, do tamanho que aquilo ali ia tomar, entendeu? Que esse espaço que eu... Sei lá, cara. É duas, mesmo, talvez três salas aqui do meu apartamento, que não é uma sala pequena, entendeu? É abarrotado de gente nos dias de público, por causa das atrações que estavam tendo lá, que sobrava gente pra fora lá, que ficava lá no corredor assistindo, entendeu? O que a gente teve? Nós tivemos programas de rádio sendo gravados ao vivo, programas de TV sendo gravados ao vivo. Então, tem o pessoal da Rádio 89, a Rádio Rock de São Paulo, que faz um programa chamado Quem Não Faz Toma, né? Que é um meio de humor, de... Exato. De humor, falam um pouco de futebol. Eles estiveram lá todos os dias, né? Até deixar meu abraço se alguém que é ouvinte do Quem Não Faz Toma estiver ouvindo a gente também, que ele... nosso podcast foi divulgado por eles, né? Eles têm um programa muito popular em São Paulo. Então, o Denis, o Ricardinho, o Tatola, esse é o nome do pessoal, e o Ângelo são os apresentadores do Quem Não Faz Toma. Eles estavam lá no booth do FIFA 14. A gente fez várias brincadeiras, a gente trouxe o público pra cima do palco, pra jogar. Naquela semana tinha tido uma disputa de pênaltis entre Grêmio e Corinthians, que o Corinthians perdeu. Aí a gente colocou, né, o pessoal da plateia pra jogar Grêmio contra Corinthians nos pênaltis. E quem ganhasse, ganhava um prêmio da rádio, entendeu? E eles me entrevistaram, a gente conversou sobre FIFA, conversou sobre futebol, falou um monte de besteira, entendeu? Foi super divertido, assim. Eu fiz... os dois dias que eu tava lá nos dias de público, que foram o sábado e o domingo, que eu já tive que voltar no domingo pra cá, eu fiz o programa Quem Não Faz Toma com o pessoal da Rádio 89. Foi muito divertido, foi tudo filmado lá, foi super legal. E só sobre FIFA, sabe? Sobre futebol e sobre FIFA. Foi legal. E de tarde teve também os dois podcasts mais ouvidos pela galera de, entendeu? De 13 a 25 anos no Brasil, são o Jovem Nerd e o Matando Robôs Gigantes. E todos os dois podcasts estavam lá transmitindo o programa, filmando e gravando áudio e falando com a galera. Tudo bem que o Jovem Nerd não era... e o Matando Robôs Gigantes são mais assim de cultura em geral. Então eles falaram dos outros jogos da EA e da Warner. Teve Battlefield, eles falaram sobre Battlefield, jogaram Battlefield com o pessoal. Teve... entrevistaram o Eric Holmes, que é o Creative Director do Batman. Ele participou do programa deles. Mas aí também teve, nos dois dias, a sessão sobre FIFA 14, e aí eu subi lá no palco com eles também. É impressionante, seco, a quantidade de gente, principalmente o pessoal, né, essa garotada e tal, que pra eles essas pessoas são celebridades tão ou maiores do que da Globo, sabe? Eles ficam loucos, a gente teve segurança, a gente teve cordão de isolamento, a galera querendo autógrafo do pessoal do Jovem Nerd, do Matando Robô Gigante, sacou? Negócio grande, assim. E, cara, a galera encheu essa área toda verde, assim, e ainda tinha gente no corredor atrapalhando os outros de passarem porque eles queriam ver o que tava rolando no palco do FIFA, entendeu? Então foi um negócio assim que eu não tinha ideia do tamanho. E foi muito legal, cara, participar do programa com esse pessoal. O Alexandre, Jovem Nerd, o pessoal do Matando os Robôs Gigantes, o Diogo, o Roberto e o Afonso Solano. Super gente fina eles, entendeu? Me trataram muito bem lá, a gente conversou sobre tudo de FIFA, fizeram as perguntas mais cabeludas também, não teve problema nenhum, eu respondi, entendeu? Foi ótimo, assim, foi muito legal, e os caras, pô, sabem fazer entretenimento, assim, sabe? Você não precisa estar na TV Globo, sacou? Pra ser um cara que sabe entreter as pessoas. Todo mundo que tava lá tava se divertindo, dando risada, entendeu? E foram programas bem legais. E no sábado teve uma celebridade lá e no domingo outra. Quer dizer, se esses caras não são celebridades, que eu acho que já são, mas teve celebridades globais lá no palco também. No sábado, o Thiago Leifert apareceu, que é o nosso comentarista, né? Apresentador da Globo, obviamente, todo mundo conhece. E aí também, de novo, a galera foi o delírio, assim, de ver o cara lá falar sobre FIFA, dar uma moralzinha pro FIFA. A gente jogou FIFA 2 contra 2 com o pessoal do Matando Robô Gigante. Então, o Roberto jogou com o Thiago Leifert e eu joguei com o Diogo. Esses do Roberto e Diogo são do Matando o Robô Gigante. Então a gente jogou 2 partidas, 2 contra 2, foi maneiro. Foi um empate e uma derrota pra mim, mas eu não quero botar a culpa no meu companheiro de time, não, mas ele tava sem óculos. Ele falou. Ele usa óculos, tava sem óculos, aí não tava enxergando muito bem a tela. Aí foi legal, a gente conversou, Thiago Leifert, entrevistamos ele. Foi um bate-bola bem legal. E no dia seguinte, no domingo, um dos mais conhecidos rappers brasileiros, que tem uma música na trilha sonora do FIFA 14 também tava lá no palco. Foi o Marcelo D2. Ele apareceu lá. Eu já conhecia o Marcelo D2. Na verdade, tem uma curiosidade. Eu conheço o Marcelo D2 da época do Rio de Janeiro. Que tanto a Cintia, minha esposa, quanto eu, a gente é muito amigo do Gustavo Black Alien, que é um outro rapper que era membro do Planet Hemp, quando o Planet Hemp começou. E aí, por causa disso, a gente conheceu o pessoal do Planet, quando eles estavam começando. É, a gente ia nos shows do Planet e ficava no camarim, então, entendeu? Eu falava mão de merda lá com o Gustavo, com o Marcelo D2 e tal. A gente conhecia ele aí, depois de tantos anos, assim, né? É, fui morar fora e tudo, e aí o revi e ele me reconheceu, que foi até legal. Achei legal ele lembrar quem eu era. Aí a gente lembrou das festas que a gente ia na casa de um outro amigo nosso, que você conhece, Fernando, o Fábio. Fábio Policarpo, a gente tinha várias festas, o pessoal do Planet ia lá na casa dele, o Gustavo ia. Aí o Marcelo até falou, cá de Fábio, né? Aquelas festas eram foda. Foi engraçado nessa hora também. Aí foi ótimo, cara. O Marcelo também, super, super solícito, cara que tá felizão de ter uma música no FIFA 14. A música dele, maneiríssima. Você diz que o amor não dói, é o nome da música. E eu tenho, sem mentira nenhuma, não preciso puxar o saco do cara não. Eu tenho outros produtores aqui de Vancouver que não necessariamente sabem quem é o Marcelo. Vieram perguntar pra mim, pô, quem é esse cara, esse brasileiro, essa música maneira? Eu não entendo porra nenhuma da letra, mas eu gosto da música. É a melhor música que tem no FIFA 14 e tal. Os caras falaram, assim, teve um produtor que falou exatamente essas palavras pra mim, assim. Que é legal, assim, é bom saber que a música dele também, entendeu? O pessoal que não necessariamente sabe português ou entende ou conhece ele gosta. Então é legal. E o, cara, o apoio que ele dá pra gente lá no Brasil é enorme, porque, entendeu? Ele tá participando de tudo quanto é campanha de publicidade do FIFA lá. E tava lá na BGS no domingo. Passou 2 horas com a gente lá em cima do palco, falando de FIFA, jogando FIFA. A gente jogamos, fizemos 2 contra 2 de novo, entendeu? Com ele. E foi, cara, foi super maneiro. Ele atendeu o público, conversava com o pessoal que tava na feira. Acho que a galera que foi lá, que pagou o ingresso, pelo menos os fãs de futebol de FIFA, ou fãs do Marcelo, fãs do, né, do Matando o Robô Gigante, do Jovem Nerd, eu acho que eles curtiram as atrações que a gente tinha lá no stand do FIFA 14. Agora, foi cansativo pra cacete tudo isso, cara. Você não faz ideia, porque entre uma coisa e outra, entre ir lá no palco, dar entrevista, apareci na MTV ao vivo, apareci na rádio CBN, não sei o que, e era cada hora, entendeu? Tinha uma salinha assim nos fundos do stand onde a gente descansava, eu não passava mais do que 2 minutos seguidos naquela salinha, entendeu? Porque sempre tinha alguma coisa, assim, sempre tinha alguém querendo falar com o produtor do FIFA. Tinha as entrevistas agendadas e a gente fez o dobro de não agendadas, entendeu? Só de pessoas que descobriam que tinham um produtor do FIFA lá e queriam. E que era brasileiro, que facilita pra fazer as entrevistas e tudo. Flui muito melhor, né? Aí eles queriam, porque queriam falar comigo. Então teve rádios e sites e um monte de gente. Fui entrevistado por um youtuber, que é o Zangado. O Zangado é um cara famoso de YouTube, faz vídeos, né? Alguns engraçados, outros mais sérios, mas faz muito, né? Tem 1 milhão de seguidores no YouTube. O Zangado, eu não sei qual é a cara dele, porque ele usa uma máscara do V de Vingança. Esse é o esquema dele, entendeu? Então ele. Ele veio me entrevistar. Eu fui entrevistado pelo Zangado, que eu não sei qual é a cara dele, mas o cara entende de FIFA, porque as perguntas que ele fez boas perguntas, assim, perguntas que faziam sentido, entendeu? Dá pra ver que o cara tinha jogado. Diferentemente de outros jornalistas, não vou dizer o nome, que, entendeu? Veio falar pra mim, pô, não, esse modo Legends muito legal, eu já tenho o Pelé, já tenho o Bergkamp no meu time, e pô, o Romário tá disponível hoje já? Se eu for em casa e for jogar, já tem? Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas meu amigo, como é que você tem o Pelé e o Bergkamp se esse modo só vai ser lançado no dia que lançar o Xbox One? Aí ele virou pro cinegrafista e falou, aí, corta essa parte aí. Nossa, cara, que tosco, mano. Pô, nossa, é muito, cara. Mal, né? Foi mal essa. Eu tive que falar a verdade, eu ia falar o que pra ele? Falar, não, vai estar disponível hoje. Inclusive, você que deve ter early access to everything in the world. Pois é, pô, você tá jogando no nosso servidor de teste, não é possível? Pô, você trabalha pro FIFA? Pois é, cara. Entendeu? Então nossa, teve dessas coisas, teve jornalista. Teve muito assim. Na press conference, eu passei. Foi uma apresentação de meia hora onde que eu falei? Falei quais são as novas funcionalidades do FIFA 14 na nova geração. Aí a pergunta que todo mundo queria fazer pra mim: e aí, quais são as novas funcionalidades do FIFA 14 da nova geração? Entendeu? Eu, meu amigo, eu acabei de apresentar meia hora sobre esse assunto. Claro que eu não falei assim, mas você tem um determinado tempo pra você fazer a entrevista. Você vai perguntar um negócio que eu já disse, eu vou gastar o seu tempo, uma boa parte, falando coisas que não são novidades, entendeu? Então, ainda bem que a maioria tinham perguntas boas, tinham curiosidades diferentes dos demais, então, entendeu? Por exemplo, o pessoal da MTV tava muito curioso sobre o quê? A trilha sonora, Marcelo D2, como é que aconteceu dele aparecer num jogo FIFA, então comentei muito sobre isso, até contei essa história de eu conhecer ele já do Rio e tal, coincidência, né, tal. Queriam saber do Thiago Leifert, como é que funciona, não sei o quê. Entendeu? Então, são perguntas interessantes que o público quer saber, entendeu? Outros, até gente que não me conhecia, queria muito saber da minha carreira, né? Como é que você chegou lá? Entendeu? Como que um brasileiro, pé rapado, carioca, entendeu, vira produtor do FIFA? Muita gente queria saber isso, aí eu contei um pouquinho, e aí, né? O que que você contou pra eles? Falei de toda a sorte que eu dei, que eu fui achado no lixo, entendeu? Falei tudo isso pra eles. Mas e aí, qual foi a reação geral? Não, acho que eu contei a história, o pessoal curte e tal, acho maneiro. Foi legal. E aí, tem emprego pra mim lá? Eu sempre jogo futebol, tô bem. Não chegou a tanto, mas. Mas botou na trave algumas vezes. Mas foi maneiro, cara. E aí, a última coisa pra te contar da BGS, que foi outro negócio absurdo, que eu nunca achei que eu ia fazer na vida. Fiz e assim, foi interessante, foi diferente, tá? Não é isso que você tá pensando, Seco. Jogar PS3? Não, cara, eu dei autógrafos. É um negócio absurdo de idiota, assim, mas eu fiz. Entendeu? Mas em caixinha de jogo de FIFA? Em posters do FIFA. Como é que funcionou? A gente tinha posters pra distribuir, pra serem autografados por mim. Isso foi preparado pelo pessoal da Warner. Então teve 5 sessões nesses 2 dias de público que eu fiz. No primeiro dia foi uma no booth do FIFA, uma na Lojas Americanas e uma na Saraiva. E no dia seguinte, outra vez no booth do FIFA e outra vez na Saraiva. Porque tanto que foi o... E isso que é o mais engraçado, mais absurdo, assim, pra mim, mais ridículo, que foi a demanda das pessoas. E aí acabou o tempo da sessão de autógrafo e o pessoal queria mais, tinha o dobro de gente na fila, entendeu, ainda... Então a gente estendia um pouco e ainda teve que marcar outras sessões no outro dia. Que é um negócio que não entra na minha cabeça. Por que que alguém ia querer um pôster rabiscado por mim, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eu até tava até discutindo isso bastante com o pessoal da Warner e tudo. Como eu não sabia como me portar nessa situação assim, o que que eu tava fazendo? Eu tava conversando com todo mundo. A pessoa chegava pra ganhar um autógrafo. Eu apertava a mão, falava: ô, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Giliar, qual o seu? Aí falava o nome dele pra mim. Aí eu anotava o nome, escrevia ali, aí perguntava ainda: pô, qual time você torce? Aí o cara falava: Corinthians. Aí eu escrevia alguma coisa engraçadinha sobre o Corinthians no pôster e assinava. Que tentando fazer de uma forma meio mais pessoal, entendeu? Pra que cada pessoa tivesse uma coisa diferente pra levar pra casa. E não um papel assinado por mim, entendeu? Quem sou eu? Então eu tava sendo assim, muito pessoal, entendeu? Com as pessoas, né? Tava conversando. Coisas engraçadas aconteciam, tipo, eu chegava: oi, tudo bom? Muito prazer, eu sou o Giliar. A pessoa: eu sei. Eu falei: ah, você me conhece? Ele: não, eu sei de ter visto o artigo não sei aonde, ter visto o vídeo não sei aonde. Eu: ah, tá, entendi. Entendeu? Foi meio um baque, assim, quando eu falava: meu nome é Giliar. Ele falava: eu sei. Entendeu? É muito estranho isso. Mas o que eu achei legal foi realmente que eu acho que todas as pessoas que entraram numa fila pra ganhar um posto do FIFA assinado por mim, pelo menos eu as tratei do jeito que eu gostaria de ser tratado, entendeu? Foi gozado que na primeira sessão eles fizeram junto com o cara do Dying Light. Ele tava também autografando posters. Ele é polonês, não fala português, obviamente. Então a pessoa soletrava o nome pra ele e ele assinava. Só isso que ele fazia. Então a fila, que era uma fila única, virou duas filas. Porque o pessoal entrava na fila pra ser assinado por ele, mas a minha andava tão mais devagar, porque eu conversava com as pessoas, que aí fazia uma outra fila do lado pra pessoa pegar o do FIFA, entendeu? Aí criou um pouquinho desse problema do tamanho da fila, que depois, nos outros dias, eles já fizeram o do FIFA separado dos outros, porque eles viram que eu tava levando muito tempo. Mas eu não tava nem aí, cara. O pessoal vinha reclamar, falava: ô, Giliar, dá uma apressada aí, mas eu não queria fazer isso justamente porque Eu tava tão... Eu achei tão estranha essa situação que eu quis fazer com que, entendeu? Já que alguém tá numa fila pra ganhar um pôster rabiscado por mim, que seja, então, entendeu? Alguma coisa diferente, onde a gente pelo menos troca ali algumas palavras, entendeu? Então eu e o pessoal queria tirar foto. Aí eu falava, não, claro. Aí, né, o cara dava a câmera pra outra pessoa, sentava do meu lado, dava um sorriso amarelo, tirava foto, levava embora, entendeu? Então eu fui bem solícito, assim, achei que tinha que ser assim, entendeu? Não fazia sentido eu estar ali, entendeu? Assinando posters pros outros, que, entendeu? Negócio assim, que não, entendeu? Se não fosse, então, entendeu? Pra fazer alguma coisa diferente, pra fazer de uma forma que as pessoas pelo menos sentissem que, pô, entendeu? Não é uma celebridade, não é alguém, entendeu? Que tá ali obrigado, é alguém que, pô, quer conversar com os fãs de FIFA, pô, entendeu? Aí foi o único jeito que eu me mantive são durante essa experiência, entendeu? Porque é um negócio estranhíssimo, cara. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. E, assim, qual foi a reação do pessoal em ver que, tipo, você tava se importando? Todo mundo, cara, todo mundo gostava. Muitos vieram me seguir no Twitter, falaram comigo no Twitter, porra, cara, foi muito legal você ter conversado com a gente, não sabia que tinha um brasileiro tão gente boa, produtor da FIFA, não sei o quê. E eu fico feliz, assim, que seja essa a reação que as pessoas têm, entendeu? Porque essa que era a ideia. Eu não sou ninguém, continuo não sendo ninguém, entendeu? Não vou posar de celebridade, entendeu? Então, se eu sou colocado numa situação dessa, pelo menos, então, eu procurei, entendeu? Conversar, tornar um pouco mais pessoal, tratá-los como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse ali naquela fila, porque, entendeu? Se eu desse um espirro diferente, poderia ser eu naquela fila e uma outra pessoa no meu lugar, entendeu? Então, foi assim. E, o pessoal curtiu. Até o segurança da Saraiva depois veio falar pra mim que o segurança estava lá organizando a fila. No final ele veio me pedir assim, né? Até foi engraçado, ele, com a vozinha baixinha assim, pra ninguém ouvir. Será que se eu podia dar um pro meu sobrinho? Que legal. Entendeu? Aí eu falei pra ele, não, claro, como é que é o nome do seu sobrinho? Qual time que ele torce? Aí eu falei, aí quando eu terminei, entreguei pra ele o pôster, ele falou, olha, o senhor, me chama de senhor ainda, o senhor faz um negócio que eu nunca vi ninguém fazer, o senhor conversa com as pessoas, né? Eu falei, mas ó, eu sou as pessoas, entendeu? Eu tenho que conversar com elas, porque, pô, eu tô aqui pra isso, entendeu? Aí eu achei legal, aquilo ali foi a confirmação de que tinha alguma coisa... Eu consegui, entendeu, transformar a situação super estranha pra mim numa coisa que tinha mais a ver comigo, que é conversar com as pessoas, entendeu? Fazer amizades e tal. Ah, que legal, cara. E assim... Mas o pessoal não fez pressão pra você fazer coisa mais rápida. Mas acho que faz sentido, assim, ser bem povo mesmo. Eu ignorei a pressão. Foda-se. Organiza a fila aí, dá o jeito de vocês. Entendeu? Eu não vou deixar de fazer... Sei lá, cara, pô, porque tinha que ver, cara. As pessoas. Realmente, você via no rosto delas que elas, não sabiam. Por mais que algumas soubessem do meu nome, quem eu era, não era igual você estar recebendo um autógrafo de um ator da Globo, vamos dizer assim, que as pessoas fazem muita coisa, né? Você via que quando eu chegava e falava, muito prazer, meu nome é Giliar, qual o seu? E ela falava o nome, e eu começava a conversar, você via uma mudança no semblante, entendeu? Agora não é mais, entendeu? Essa posição de, entendeu? A celebridade de um lado e o povo do outro. Não, nós somos amigos, somos pessoas normais, entendeu? Não somos iguais, entendeu? Então, isso que eu... era essa barreira que eu queria quebrar, porque ela é muito alienígena pra mim, assim. Entendeu? Então, quando eu vi no semblante das pessoas isso acontecendo, todo mundo saindo com um sorriso, tirar uma foto, ou às vezes, não, é só o pôster mesmo. Mas, pô, apertava minha mão, falava, ó, foi um prazer e tal... Aproveita aí o show, aproveita o evento e tal. E as pessoas saíam com um sorriso, assim. Tinham muitos pais, né, que estavam com seus filhos pequenos na fila. Eu falava com o garoto, que é pra ele que eu tô dando o autógrafo. Aí no final o pai vinha, apertava minha mão. Pô, muito obrigado, seu trabalho é muito legal, parabéns. E ia embora, assim, entendeu? Aí eu achei legal isso, assim. Achei que... eu não, por não saber como me comportar, eu acho que eu acabei fazendo um negócio legal. Certo. Entendeu? Por não saber qual era o protocolo, eu acabei... Fiquei, uhum. Eu fiquei feliz de ter tido essa experiência, assim. É muito estranho, só. É muito maluco. Mas você já sabia que ia dar autógrafo e tudo? Você já sabia? Não, não sabia. Eu fiquei sabendo no dia. Quando eu vi a agenda, porque o pessoal da assessoria de imprensa da Warner montou a agenda com os horários das coisas e aí encaixava aquilo que era imprevisto. Aí, só no sábado, que eu fui olhar a agenda de sábado, porque ela só foi fechada, sei lá, na sexta-noite, aí que eu vi. Sessão de autógrafos no eu até achei que fosse assim, tivesse anotado na agenda, pra dizer assim, ó, você fica quieto lá no seu canto, porque vai vir alguém famoso dar autógrafo no stand do FIFA, entendeu? Isso que eu achei que era. Não era que eu ia dar os autógrafos, entendeu? Entendi. Aí eu, quando soube o que que era, eu fiquei, porra, foi muito estranho. Mas foi legal, eu acho que eu fiz um monte de novos amigos, a maioria não vou lembrar o nome, mas alguns eu lembro, porque pessoas que me fizeram contato no Twitter depois, e aí eu vejo a foto do Twitter e lembro, ah, esse é aquele cara, esse é aquele garoto que, o flamenguista, filho da puta. Bem assim que você falou, né, filho da puta. Não, pô. Não, cara, eu tava tão mocinha no dia dos autógrafos, eu tava dando moral pra todo mundo. Vinha um corintiano, eu escrevia, corintiano, campeão do mundo. Vinha um flamenguista, tudo bem que eu não dava pra falar muito bem do Flamengo, mas eu falava, um abraço de um tricolor para um rubro-negro, sabe? Tava legal, assim, eu não tava sacaneando muito, não. Aí, Adivinha quantos torcedores do Figueirense tiveram nas cinco sessões de autógrafo? Menos um. Um. Teve um cara, que era Figueirense, nenhum havaiano. Eu tava contando lá, tricolor do Rio, né, Fluminense, teve uns 5 no total, que a grande maioria era corintiano e mais ainda, né, a imensa maioria era torcedores paulistas, dos times paulistas. Aí foi isso, cara, a BGS foi pra mim, assim, sob o ponto de vista de quem trabalhou o evento inteiro, não parou pra nada, tava exausto, saí da BGS domingo, eu desci do palco com o Marcelo D2 e o Matando Robô Gigante pra dentro do táxi, pra dentro do avião, entendeu? Foi assim, não tive nem tempo de tomar banho, estava, cara, eu cheguei em Vancouver um lixo porque eu não tive tempo. Tenho que te fazer uma pergunta, cara. Mas então quais são as features exclusivas, né? Agora fala quais são as novas features da nova geração. Então, tá, falando sério sobre isso, a gente vai fazer um post-mortem do FIFA 14 quando o jogo da nova geração sair. E aí a gente vai falar sobre essas coisas pra quem tá curioso. Ou então você procura aí, cara. Só quem estiver ouvindo, que estiver realmente querendo saber disso, é só procurar qualquer entrevista que eu dei, que é sempre a primeira pergunta. E eu sempre tô falando lá de mundo vivo, de IA, dos jogadores que agora preveem o futuro. Tem uma manchete que foi legal, foi engraçada. Produtor do FIFA 14 diz que os jogadores preveem o futuro na nova geração. É porque, de fato, a gente, uma das coisas até que é legal de falar, que a gente não podia fazer antes, era simular a física pra frente, entendeu? Não simular só o frame atual. Na cabeça do jogador, ele simula a bola e os jogadores próximos alguns frames pro futuro. Que é assim que o profissional pensa, ele antecipa as jogadas, entendeu? Ele tem aquele timing pra saber se ele vai chegar nessa bola antes do oponente ou não. Se esse carrinho vai pegar a perna dele ou se ele vai conseguir se safar. E é isso, na nova geração, pela primeira vez, a gente pode colocar isso dentro da IA do jogador, ele, né, ele simula a física pro futuro, e aí ele consegue reagir antes das coisas acontecerem. Se vai haver um choque entre ele e o outro jogador, ele consegue evitar esse choque, continuar driblando a bola, entendeu? E várias outras coisas que ele consegue fazer, prevendo o futuro, não prevendo o que os outros vão fazer, mas só a física, entendeu? Tudo que é controlado pela física, então a bola é o maior exemplo disso, ele consegue tentar antecipar. E os próprios jogadores, ele antecipa que você está correndo nessa direção, daqui a tantos, meio segundo, ele vai estar nessa outra posição. Mas se o cara mudar de direção, óbvio que esse jogador não tem como saber, entendeu? Não, a gente não está tentando fazer cheating, né? Ele simula simplesmente o que está na física. Então, é uma das grandes novas features que dá uma diferença muito grande e corrige muitas coisas assim que você antes pensava no FIFA. Ah, pô, cara burro, eu que estou vendo daqui já sabia que essa bola não ia chegar, mas o jogador tomou a decisão errada. Agora a gente tem condição de mudar muito isso, entendeu? Fora gráficos, né? Gráficos é totalmente outro nível, entendeu? Esse na nova geração. Então, mas tem muito mais coisa também que eu não vou falar agora, porque a gente vai ter um episódio só pra falar disso. Mas é só procurar aí as entrevistas que eu dei, procura os vídeos na internet. Teve o pessoal do Arena IG que fez o podcast, né? No feed do Games on the Rocks eu falo sobre isso. omelete.com.br, VGBR, vários outros, Tech Tudo, tudo, cara, qualquer site aí grande que cobre videogame falou comigo durante esses 3 dias que eu tava lá, com certeza, porque foram muitas entrevistas. E vai ter crossplay? G4, G3? Crossplay não vai ter, mas o que vai ter, você vai levar várias coisas do estado de jogo de um pro outro e vice-versa. O Ultimate Team é o melhor exemplo. Você pode jogar com o seu mesmo time, com os mesmos cards, tudo igual, tanto numa plataforma quanto na outra. E você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, entendeu? Porque isso tudo mora num servidor. Então, não era muito difícil a gente fazer isso. Claro, os servidores da Microsoft são completamente isolados da Sony. Então, se você tem o PS3, você pode jogar no PS4, mas não no Xbox One, óbvio, né? Mas então, dentro do mesmo fabricante, você vai poder levar o seu progresso no modo Seasons, né? Que é o modo multiplayer, os seus clubes do Pro Clubs, tudo que é online, cujo estado está guardado online, era mole pra gente fazer, a gente fez, entendeu? Quer dizer, não era mole, era mais fácil do que fazer save games offline. Deu trabalho do caralho ainda, mas é muito mais fácil de fazer do que quando o save game é offline, entendeu? Que você teria que copiar ou botar na nuvem em algum lugar. Então, infelizmente, não deu pra fazer, por exemplo, modo carreira, você dar load do seu save na outra geração. Não dá pra fazer, entendeu? Mas todos os modos que são online, que tem progresso online, e acho que o mais importante era o Ultimate Team mesmo. Porque o pessoal, entendeu? Perder seu progresso no Ultimate Team é um big deal muito maior do que nos outros modos, entendeu? Então, isso tudo você carrega de um pro outro. A única coisa que você só transfere uma vez é os seus créditos. Se você comprou FIFA Points, né, que é a moeda do Ultimate Team, na geração atual, e tem algum saldo ainda sobrando, você pode passar esse saldo para a próxima geração, mas ele nunca mais volta. Entendeu? Que louco isso, cara. É muita coisa acontecendo. Cara, é muita coisa acontecendo esse ano. Foi um ano... Agora que ele tá acabando, que eu tô me dando conta, assim, que passou esse evento, que foi cansativo pra cacete. Projeto não anunciado que eu tô trabalhando tá bem nos eixos, assim. Tá sendo o projeto. Dá muito trabalho ainda, a gente se esforça pra cacete, faz. Tem muita paixão envolvida nele, mas ele, em termos, assim, de timeline, ele tá sendo bem tranquilo. Nós estamos atingindo todos os milestones no dia, com pouco ou nenhum overhang. Entendeu? E quando tem overhang, a gente já consegue compensar, ele não acumula. E entendeu? Esse projeto que eu tô trabalhando agora tá indo assim, tá ficando fantástico. É outra coisa também que eu não posso comentar, obviamente. Mas em breve, quando puder, todo mundo vai saber. E eu acho que é um projeto riquíssimo de histórias que vai ter pra contar também. Mas esse ano tá foda. Tô precisando de frente. Pois é, eu vi uma unidade do Xbox One rodando. Joguinho de corrida, esqueci o nome, droga. Não é o Drive Club? Não, o Xbox One. Ah, tá, não, o Drive Club é do PS4, né? Exatamente. Não é Forza, o que que é? Qual é o Forza, eu acho que eu vi o Forza ontem. Tava bonito, cara, porra. Mas jogo de carro, na Feature Shop. Na minha opinião, não é muito difícil. Mas assim, mesmo assim, né? Tipo, você olha pra aquele negócio e o cara já quer comprar pelo menos metade. Ainda mais faz tanto tempo, né, Seco, que a gente tá com esse console já. Já deu. Pois é, né? Tá que bom. Massa. E o resto aí, como é que foi o retorno aí pra... Foi aquele negócio. Aí eu, como eu falei, domingo tava lá na BGS muito bem, conversando com o Marcelo D2, jogando a partida de FIFA, o pessoal do Matando Robô Gigante, do Jovem Nerd tava lá. Aí dá o horário, o pessoal lá da Warner manda me chamar. A gente até anunciou no microfone, né? Falou pro público: ó, gente, agora só uma pausa aqui. A gente vai liberar o Giliar, que ele tem um voo pra pegar e tal. O cara vai estar voltando pro Canadá hoje à noite, bababá. Aí eu desci do palco, cara, despedindo todo mundo rapidinho. Peguei a mala, tudo, botei no táxi, fui pro aeroporto. No dia seguinte, tava aqui em Vancouver já. Exausto. E aí no dia seguinte disso, quer dizer, eu saí no domingo, cheguei na segunda. Na terça eu fui trabalhar. Uau. Porque o projeto, como eu falei, ele tá nos eixos, mas ele precisa de mim. Entendeu? Então, foi difícil até internamente. né? Como esse é um projeto não anunciado, ele não é o FIFA 14 nem o 15 que eu tô fazendo agora, né? Fiz o FIFA 14 e tal, né? O 15 vai estar começando, mas eu tô em outro projeto. E o pessoal desse projeto que eu estou trabalhando não queria me liberar para eu ir fazer marketing de FIFA 14, porque eles são outra coisa, né? FIFA 14 e FIFA 14. Mas claro, que eles não querer, no final eles iriam deixar, é que eles estavam negociando. Então foi preciso o quê? O pessoal do FIFA dar uma pessoa para pelo menos cobrir uma parte do meu trabalho durante essa semana, enquanto eu fui pro Brasil, cobrir o meu trabalho nesse projeto não anunciado. Então, o outro requisito foi que eu passasse no Brasil o mínimo de tempo necessário, porque eles estavam num momento crítico aqui que precisavam de mim nesse projeto que eu estou desenvolvendo. Então, por isso que foi tudo dessa forma. Sai na segunda, chega na terça, trabalha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, sai na terça, chega na quarta. Trabalha quinta, sexta, sábado, domingo. Sai no domingo, cheguei na segunda e na terça já estava de volta ao escritório. Legal. Que foi essa semana. Mas eu tenho que dizer que o esquema que a Microsoft está fazendo é bem interessante, hein? Lançar no mesmo dia. Lançar o console no Brasil no mesmo dia que lançar em outros lugares. Sim. É, por um preço que é caro, mas. Não, exclusivo, né? É, um preço que então, não é barato, mas não é absurdo. Uh-huh. É caro, mas não é absurdo. E cara, e pré-order com o FIFA 14 na Europa também é gigantesco pra eles, que é um território onde a Sony ainda domina a Europa, né? O Brasil também, o PS3 foi mais popular do que o Xbox 360, né? Era muito mais, e aí o Xbox vem recuperando, mas ainda você encontra mais jogadores Sony do que Microsoft no Brasil. Agora, nessa nova geração, dependendo de quanta gente puder adotar o Xbox One de primeira, tiver lá os 2.200, que eu acho que a quantidade de pessoas vai ser maior do que os que tem 4.000, entendeu? Ou que tem condição de ir a Miami buscar um PS4, eu acho que pode ser que o Xbox ganhe um pontapé inicial, entendeu? Um head start grande aí no Brasil na nova geração, que vai ser interessante de ver, assim. E qual foi a reação dos europeus saber que, tipo, que PS3 acabou de falar que tem mais lá, enquanto a Sony domina? Teve alguma, tipo, repercussão, assim, que você viu na mídia internacional sobre o fato de ter um modo muito bacana, assim, exclusivo para Xbox One? Claro que a maior reação que a gente recebe é xingamento, entendeu? São as pessoas que jogam Sony putas, porque elas agora têm a decisão para tomar, entendeu? Esse modo vale a pena elas mudarem de console ou não, entendeu? E então, eu acho que nesse sentido, o esforço da Microsoft em evangelizar pro lado dela tá sendo bem sucedido, porque dar essa decisão pro cara tomar. Pode ser que ele não tome a decisão de ir pra Microsoft, pode ser que ele fique com a Sony e fique puto que não tem o Legends, entendeu? Mas é por isso que a exclusividade é pra isso, né? É pra criar essa dúvida na cabeça do jogador. E aí eu acho que a Microsoft, o FIFA é uma maneira muito boa para eles de investirem em exclusividade. Claro, o FIFA nunca vai ser exclusivo, acho que um modo de jogo inteiro nunca vai ser exclusivo, mas esse pedacinho do FUT, que é o Legends, ser exclusivo, e ainda a questão do bundle, como eu falei, do FIFA junto com o console na Europa, eu acho que pra Microsoft faz muito sentido ela querer, entendeu, investir no FIFA, pro FIFA ter coisas exclusivas por causa da Europa, porque é o jogo mais popular disparado na Europa, entendeu? Uhum. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, eu imagino que um Titanfall vai ser um título que vai ter um apelo muito grande pra você comprar um Xbox One se você tá na América do Norte, entendeu? Uhum. Que é o tipo de título que eu vejo, entendeu, fazendo a cabeça de muita gente na América do Norte. Então, certeza. Eu acho que essa estratégia de exclusivos por parte da Microsoft está muito acertada, muito quente. Vamos ver o resultado, porque ela tem que contrabalançar toda a merda de PR que ela fez, né? Então, né? Então eu quero ver como que vai ser. Para mim, cara, eu já tenho meus amigos, meu gamerscore, um monte de coisa na Microsoft, os pouquíssimos exclusivos da Sony, eu acabo dando um jeito de jogar, entendeu? Mas fazia mais sentido pra mim, se pra comprar um só, que vai ser o caso, fazia mais sentido pra mim ser o Xbox One. Aí eu acabei fazendo pré-order. Entendi. É, no meu caso, como eu tenho um PC, já não seria mais... essa é outra coisa. Eu não, no momento, não acho que vale a pena eu investir num PC novo fodão, entendeu? Fiquei essa geração inteira sem um. O último, você vê, o último jogo, assim, AAA que eu joguei no PC foi Oblivion. E mesmo assim, eu só fui terminar Oblivion no Xbox 360, que eu comecei de novo lá. Mas eu joguei bastante Oblivion no PC, morava em Florianópolis, trabalhava com você ainda na Europa. Entendi. Foi o último grande jogo que eu joguei no PC. Tentei jogar Witcher 1, mas o meu PC já não rodava. Ah, entendi. Mas, pô, eu achei uma sacada interessante. O anúncio no Brasil mostra, pelo menos, que tem um... tão de olho no mercado, né? É, cara. E, assim, a tua sensação é que, tipo, o Brasil tá sendo, entre aspas, respeitado como potência para consumo de videogame, ou continua sendo essa coisa meio, tipo, tem um potencial, mas é muito complicado? Olha, eu acho que esse quadro tá mudando. O que eu vi na BGS, pelo menos, já me dá... Exceto quando você fala da Nintendo, que eu não entendo, né? Nem entendo por que ela não estava lá, mas... É, o tamanho dos booths da Sony, da Microsoft, o esforço que foi feito pra divulgar, pra, entendeu? Eu acho que mostra que essas empresas grandes, e a EA é outra também, que já faz um tempo que tá nessa, já tá vendo o Brasil com outros olhos, estão vendo que, cara, tá todo mundo procurando crescimento, e Europa, Estados Unidos, América do Norte, o rate de crescimento não vai ser maior do que um certo... uma certa porcentagem, porque já tem muita gente que joga, entendeu? Mas o potencial de crescimento maior tá nesses mercados mesmo. Então acho que é isso que chama muita atenção, entendeu? E deu pra ver, cara, o Brasil, principalmente, o Brasil tem cultura gamer, entendeu? Só falta ter dinheiro pra consumir games, entendeu? E condições, entendeu? Que um preço desse do PlayStation 4 não faz o menor sentido mais ainda por causa disso, entendeu? Um momento onde a gente precisava aquecer a indústria e o mercado brasileiro, entendeu? Mas o brasileiro tem uma cultura gamer fortíssima, entendeu? E só falta realmente consumir os games, que antes o problema era a pirataria e a falta de recursos, agora é mais a falta de recursos e as políticas, às vezes, idiotas de preço, mas falta pouco. E eles estão vendo isso, os grandes players da indústria estão vendo isso. E é por isso que você tem a BGS do tamanho que foi. Ô, Giliard, teve uma notícia que deu na mídia aí, talvez se estivesse no Brasil você tenha visto mais detalhes, mas é o fato da Square Enix estar investindo numa empresa no Brasil, pelo que eu entendi, é para um jogo casual de futebol, pelo que eu li na notícia. Aí você chegou a ver alguma coisa? Como é que é? Ah, não, então, a notícia que eu vi, e de fato lá na BGS eu não tive oportunidade de ver mais nada, porque... Igual eu falei, tava ocupado pra cacete, trabalhando o tempo todo, eu não pude nem visitar stands. Eu fui lá no stand, passei no stand da Hoplon na volta de um almoço, entendeu? E aí vi os nossos amigos Felipe Maneira e o Wagner Schildberg, estavam lá. Foram as únicas duas pessoas da nossa época. Mas tava um stand legal. E essa notícia que você tá se referindo, eu não vi nada lá, mas tinha visto antes de viajar. Que é justamente a Square Enix. A Hoplon é a primeira empresa que eles anunciaram, né, que estão fazendo uma parceria para desenvolvimento no Brasil. Eu não sei se é um jogo de futebol. Era um jogo de futebol? Eu não vi o jogo ser anunciado. Porque eu sei que a Hoplon estava fazendo um jogo casual de futebol, mas eu não sei se esse jogo está associado ao negócio da Square, ou se da Square é outra coisa. Mas eu sei que é um jogo casual. E é... para plataformas móveis. Essas são as informações que saíram na notícia. Porque a Hoplon agora, quer dizer, na época nossa, só fazia o Taekwondo. Mas agora, além de publicar vários jogos, eles desenvolvem projetos, né, que eu acho que são menores. Por exemplo, um que tem até um... É até bem legal pra, como fã, né? Eu não sei o jogo que eu não joguei. Eu não vi ainda nada. Mas é o Heavy Metal Machines. É como se fosse um Rock'n'Roll Racing. Que eu sou fãzaço do Rock'n'Roll Racing, como você sabe. Você provavelmente também é. Eles estão fazendo um... Mas parece que é uma mistura disso com MOBA. Então não tá muito claro pra mim como é que funciona. É, exato. Entendi. Então não tá muito claro pra mim como é que funciona. Mas é um outro projeto que eu sei que está sendo feito lá. Inclusive tinha lá estações com vídeos do Heavy Metal Machines rodando no stand deles. Mas eu não pude, cara. Assim, não é porque não quis. É porque realmente cada coisa que eu fazia tinha 5 minutinhos pra alguma outra começar. Então eu tava, entendeu, pra lá e pra cá lá na BGS. Mas acho que a gente pode comentar sobre a notícia da Square Enix estar investindo em que eu acho assim. A gente acabou de falar sobre o quê? As grandes empresas da indústria vendo o Brasil como um mercado promissor, um mercado onde vale a pena investir. Mercado é uma coisa, indústria é outra. Então acho que essa é uma notícia bem especial por causa disso. A Square Enix querer vender no Brasil seria uma coisa. Agora, por que a Square Enix quer desenvolver no Brasil? E por que que isso... por que o Brasil, se não qualquer outro país? Essa é uma pergunta legal de a gente tentar responder. Você não acha? Por que que você acha? O que que faria eles quererem olhar para o Brasil não só como mercado, mas como indústria, onde vale a pena investir também? Então, só uma correção aqui. Eu achei a notícia na página da Globo. Eu vou mandar link para você. É que fala que é Ilúzios de Minas e Roupa de Santa Catarina. Então, pelo que eu entendi, Ilúzios vai fazer jogo de futebol e Roupa vai fazer uma coisa chamada um RPG tático aos moldes Final Fantasy Tactics no smartphone, tablet, no provisório. É Projeto América com K. América com K. É, exatamente. Então, e já vou deixar você responder a pergunta que eu fiz, mas já vou botar um adendo aí. Se uma tá fazendo um jogo de futebol, o outro tá fazendo um RPG tático de fantasia, de tipo Final Fantasy Tactics com o nome América com K. Eu tô imaginando que esses são games que tentam ter uma temática mais local. Futebol, óbvio, né? Falou em Brasil e América do Sul, futebol é uma das primeiras coisas que dá na cabeça. E pelo título desse outro jogo, América, já imagina-se que seja alguma coisa também voltada para, entendeu? Não sei, não vou dizer folclore brasileiro, porque folclore brasileiro você vai pensar, entendeu? Mula sem cabeça, Boitatá, Erínia, né? Lembra do Erínia. Mas você clica assim na mula sem cabeça, manda ela andar duas quadras e jogar fogo. Entendeu? Então não vou dizer folclore, entendi, que eu acho que é... Não chega tanto, mas cultura mesmo e talvez história do Brasil ou da América Latina, talvez seja essa a ideia da Square Enix, fazer jogos com esse tipo de temática. O que que você acha dessa estratégia? Eu realmente não sei. Contei toda a parte de cultura do Brasil, eu acho que tem coisa interessante, mas eu não consigo ver. Tipo, a não ser que talvez você faça Guerra do Paraguai, talvez, sei lá. Ou talvez. Época da colonização, talvez. É, uma dessas faz uma coisa lá, como que é a tropa de elite por turno, né? Aí vai subindo morro e matando o pessoal. Ou morro descendo e matando o pessoal. Sei aí lá. Você não podia dar o nome disso de América, porque é pejorativo, cara. Pra você chamar de América vai ser alguma coisa histórica. Ou projeto... Não, porque a América é conhecida normalmente nos Estados Unidos, né? Nome. Não, tudo bem, mas tô imaginando que esse América não seria o mesmo América, entendeu? Mas não sei. Vamos ver. Seria a América como um continente americano e não os Estados Unidos da América, entendeu? Mas, sei lá, posso estar errado, até porque tem um K aí no América. Mas vai, sei. Continua. Não sei, porque na época do Irina, por exemplo, a gente achava, quando a gente viu, até... No começo a gente já, pô, interessantes ideias, mas quando você vê elas em, talvez, funcionamento, pelo menos pra mim, não, nunca me atiçou nada. Então eu não sei lá, eu acho bonitinha a cultura do Brasil em várias coisas, mas assim, não sou... Não consigo ver muitas delas quando legal no jogo, assim. Se coloca no lugar do cara que vai comprar o jogo, Seco. ele vai comprar esse jogo porque tem temática brasileira versus o outro jogo que não tem? Só se... É mais fácil ele querer comprar um outro jogo. Só seu único objetivo é comprar o jogo brasileiro e não um jogo divertido. Exato. É mais fácil, ainda mais hoje em dia, se na nossa época já era assim, a cultura já era americanizada, é mais fácil ele ir atrás do jogo que não tem a matemática brasileira. Você entende? Tomara que seja uma coisa assim, bem... Como se dizer? Eu só espero que, tipo, o jogo seja bacana, independente do texto que ele tenha. Tudo que a gente acho que não tem que... Não pode ser focado, assim, tipo, ó... Temos que fazer alguma coisa focada no Brasil, assim, blá blá blá blá. Tem que ser uma coisa assim, vamos fazer um jogo divertido que o jogador goste, pra mostrar pro investidor que a gente tá. Que a gente entende desse mercado aqui. Entendeu? Porque. Pois é, cara. Tudo bem, velho. Investir na nossa indústria é ótimo. Eu acho. Bato as palmas. Custa a entender, pra mim, né? Por quê, mas é o tipo da coisa que a gente tá, então nem pergunta por quê. Entendeu? Aproveita que a Square, por algum motivo, achou que deva investir na indústria brasileira. Não é desmerecer o desenvolvedor brasileiro. Longe disso. Você aí que está ouvindo já está pensando isso? Entendeu? Seu idiota. Não é isso. Tanto o desenvolvedor brasileiro é bom, é forte e tem, entendeu, condições totais, que a gente exporta talento pra cacete. Entendeu? Só aqui no podcast são 3, mais 1000 que eu conheço, que são brasileiros e estão na indústria do Brasil e de fora, entendeu? E não é desmerecer a capacidade do desenvolvedor brasileiro que a gente está falando. É só que o Brasil, para você ter uma empresa, é tão mais complicado, caro. Para você conseguir dinheiro para investimento, ainda mais numa área dessa de tecnologia, de entretenimento, que não são áreas onde a gente tem uma fama de ter muito dinheiro à disposição. Agora que o cinema está começando no Brasil a ter investimento de alguma monta, que antes era zero, agora não é zero, pelo menos. Entendeu? Então, estão muitas dificuldades que não tem nada a ver com o desenvolvedor, mas tem a ver com a indústria. Quando você fala a indústria, os negócios, as empresas, é muito difícil você manter uma empresa dentro da indústria de games no Brasil. Então é por isso que eu não entendo muito por que a Square Enix resolveu que é no Brasil que ela vai botar o dinheiro. Mas é ótimo. Tudo bem. Eu tenho suspeitas. Eu tenho dois pontos pra conversar. Primeiro que, assim, por exemplo, se a gente pensar que Estados Unidos produz muito jogo, Canadá produz jogo pra caralho, certo. Inglaterra, França, e tipo, eles não ficam falando sobre a história local, assim, não. Você fica o tempo todo vendo, sei lá, eventos tipo Abraham Lincoln, blá blá blá, sabe? Tipo de coisa. Então eu acho meio estranho, até um pouco a obsessão do Brasil por ter sempre falar sobre isso. Vamos fazer um jogo, vamos fazer um jogo sobre, então, sei lá, folclore brasileiro. E não é pelo fato do Canadá não fazer jogos sobre o Canadá que o consumidor canadense não compra os outros jogos. Ou não entende, entendeu? Não existe hoje em dia, então, cara. Ou é Selling Point, né? Não é Selling Point. Não é Selling Point, cara. Hoje em dia, com a disseminação da informação, todo mundo vai saber se, entendeu? O Assassin's Creed fez um jogo lá sobre os índios americanos. Todo mundo sabia qual era a história, mais ou menos, pelo menos. Entendeu? O suficiente pra apreciar o jogo. Não é porque é essa a história e não é a história de um índio brasileiro que o cara no Brasil não vai comprar Assassin's Creed 3. Entendeu? Entendi. E sobre outro ponto, assim, quando eu trabalhava na Eidos, a gente teve almoço de verão. Aí eu sentei na mesa com o Phil Rogers, que era o CEO da Eidos, lá da Inglaterra. Daí um dia a gente tava conversando e uma das perguntas foi assim, cara, ele perguntou várias coisas do Brasil, né? Como é que é as universidades, aí ele me perguntava onde é que achava que tinha as universidades mais fortes. Aí você falou Concórdia. Alguma coisa. Pois é, falei. Daí falei que tinha um amigo Gilhard, que era um bom programador. Então foi daí que veio aquela cartinha, entendi. Tá. Pra cor de rosa. Então, aí... Teve um ponto que eu perguntei pra eles se eles tinham, tipo, visão de investir, sabe? Eu falei, eu tava conversando com ele e falei, pô, foi na época, logo que a Ubisoft fechou no Brasil. Entendeu? Abriu o escritório de São Paulo, Não, fechou, na verdade. Ah, quando fechou? Entendi. Aí eu falei pra ele, não, é complicado por causa disso, né? Tem que um monte de barreiras, você vê que a Ubisoft acabou de fechar, ele até não sabia, a gente ficou conversando, mas ele falou assim que... Eles sabiam que tinham boas universidades, eles sabiam que tinha um mercado de game lá, mas eles não sabiam exatamente quão grande era o mercado, porque é muito, muito obscuro sobre o jogo pirata e contra. Muito informal, Mas eles sabiam que tinha um talento lá, o único problema é que eles não sabiam como chegar até lá. Uhum. Porque assim, uma coisa é você pegar a bunch of talented people, né, um grupo de pessoas bem talentosas, e outra coisa é pegar um grupo de pessoas que é capaz de fazer um jogo divertido, entendeu? Certo. E então, quer dizer que não é só, tipo, boas universidades, etc, de toda parte de liderança, depois tem que ver, tipo, custos, tem tudo, negócio. O levantamento. Tem que ter um negócio. Exatamente. Então, por exemplo, mão de obra, eles até sabem que tem. Eles sabem que tem artistas talentosos. A gente conversou sobre isso também. Então, quer dizer, eles sabem que... Talvez animadores, um pouco menos, que não é uma coisa tão comum no Brasil ainda. Mas, assim... parte, acho que, de base, fundação pro jogo, acho que estava tranquilo. Mão de obra até se acha. Mas o problema era tudo o resto. Né? Certo. E aí, exatamente e como aí, eu penso. Por exemplo... Também. Então, aí, quando vi a notícia, pra mim fez sentido, tipo, a gente tem essa grana aqui, tem esse grupo de pessoas aqui que já estão ali há algum tempo, tentando fazer jogo, talvez se a gente investir neles e dar um guidance, as coisas saem. Foi isso que antes me passou, que né? Essas pessoas saiam do Brasil. Ou antes que essas empresas desapareçam, né? É interessante, assim, ver que eles, na verdade, pelo que eu entendi das matérias, eles não procuraram alguém ou grupo que estivesse fazendo jogo de sucesso. Eles estavam procurando lugares para investir que estavam lá mais estável há mais tempo. Então, faz todo sentido. Entendi. Isso, né? Cara, acho que só o que a gente pode desejar é que isso dê muito certo. Pois é. Que os jogos sejam bons de jogar. Que eu possa... jogar o jogo da Hoplon com a Square, ou o jogo da... Como é que é o nome da outra? Illumines, você falou? Illuses. Do jogo da Illuses com a Square, que eu posso pegar esses games e jogá-los com a mesma vontade que eu tenho de jogar qualquer outro. Não porque eles estão feitos no Brasil. Foda-se onde foi feito. Entendeu? Se o jogo for bom, eu vou jogar. Se não for, eu não vou. E é assim que o mercado funciona. Entendeu? Muita gente veio me perguntar durante a BGS, mas eu não sabia que FIFA era feito no Canadá. Tem futebol no Canadá? Eu falei, não, mas daí, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, que boa. Cara, dane-se onde foi feito. Entendeu? Quer um jogo que celebra mais e até critica bastante também a way of life norte-americano do que GTA? Não é feito na América do Norte. Entendeu? É feito pela Rockstar na Inglaterra, cara. Entendeu? Foda-se onde é feito, pô. O Dying Light, jogo sobre zumbi, feito na Polônia. Igual o Dead Island. Também foi feito. Que zumbi não tem muito. O zumbi. Quando eles aparecem, né? Eles aparecem em todo o globo. Não tem. Pois é. Então, é só isso que eu desejo, entendeu, seu? Que sejam jogos que eu tenha vontade de jogar, ponto. Não preciso falar, entendeu? Brasileiros, ou porque são feitos por alguém que eu conheço. Entendi, não é pra ser bairrista, né? Porque isso não vai ajudar a indústria, né? É por ser bairrista que a indústria muitas vezes não foi pra frente, entendeu? Uhum. Então. Tomara que, pô, eu tô esperando, curioso, espero que tudo certo aí. Tomara, cara. Pô. Vamos então falar dos jogos que a gente tá jogando e fechar esse episódio? Se você quiser contar sobre. Sobre o seu Pokémon menina, né? Porque é XY, né? Não é X. O meu é o X. É o Pokémon X, porra. Pois é, muita gente tava me falando sobre esse negócio dos cromossomos, né? Achando que o Pokémon X e Y tinha a ver com isso. Mas quem acompanha a franquia sabe que eles sempre lançam dois e depois eles lançam um terceiro pra ver se pega um pouquinho mais de dinheiro da galera. Então eu acho que, por ser no 3DS, os três pokémons vão ser X, Y e Z. É o que eu acho. Mas esse aí sou só eu. X, Y e um D. Vai sair junto com o Nintendo 1DS. Só tem um botão e meia tela. Não é a tela, é uma linha. Qual é a sua resolução? 720. Mas 700 por quanto? Por um. E você vê em 3D ainda, se quiser. Você vê uma linha em 3D. Mas e aí? Joguei... Como está a sua vida Pokémon no seu Nintendo 3DS? É, eu jogo no 3DS mesmo, no 3DS Excel, que eu sou assim, eu gosto das coisas grandes, seco. Aqui, é, mas, cara, o Excel é esquisito, vai, é grande, vai. Não. Parece um chinelo havaiana, vai. Não, o DS Excel eu achava esquisito. O 3DS Excel eu acho que eles acertaram a mão. Eu achava o 3DS original um pouco pequeno demais. Era difícil apertar o L e o R, porque o meu dedo passava do L e do R. Eu queria apertar eles onde eles não estavam, mais pra dentro, entendeu? De tão pequeno que era o 3DS. O Excel é mais anatômico pra mim, pelo menos. E a maioria das pessoas que eu converso também acham isso. Eu acho, eu vou ser bem sincero pra você, eu queria fazer piada, mas não, eu acho ele bom. Eu acho que eles acertaram a mão. E você usa Excel. O acessório com o segundo analógico? Pois é, tá vendo? Eu tinha esse acessório para o DS original, 3DS, sem ser Excel. Você sabia que esse acessório nunca foi lançado para o Excel? Deve ter feito um sucesso absurdo, né? É. Entendeu? Eu joguei Resident Evil Revelations com o segundo analógico e era bom, era um jogo onde faz todo sentido você usar. Entendeu? Uhum. Mas... todos os outros jogos não tem uso nenhum. Entendeu? É. No Pokémon também não teria, porque apesar de ser 3D, o ângulo de câmera é fixo. São poucas as cenas. É assim, eles brincaram com o ângulo de câmera em momentos bem isolados. Então, pra quem não sabe, o Pokémon X e Y passa na região de Kalos, com K. Atrás do pé das pessoas. Não entendeu? Na sola do mundo. Não. Kalos é inspirado na França. Então, os personagens todos falam com... botam palavrinhas em francês no meio das falas. O nome das cidades são todos, entendeu, francesados. Aí, a cidade principal, que tem uma torre no formato da Torre Eiffel. Entendeu? Bem, não é no meio, mas é no entendeu? Numa posição até parecida com onde ficaria a Torre Eiffel com relação ao centro de Paris. O nome dela é Lumiose City, né? Cidade Luminosa, alguma coisa assim. E quando você chega nessa cidade, por exemplo, aí a sua perspectiva se torna terceira pessoa com a câmera atrás do personagem. É o único lugar até agora que eu achei que faz isso. Todos os outros é aquele isométrico, quase, né? Não é isométrico, mas é um 3D perspectiva, mas com aquela câmera afastada e fixa, que ela só dá pan pros lados, entendeu? Pra cima, pra baixo, pros lados. Então, não é uma câmera que segue o personagem. Só na cidade principal é que acontece isso. Eu acho que é a maneira deles mostrarem que a cidade é gigante, entendeu? Que realmente é grande. Você vai até destravando, entre aspas, áreas da cidade conforme você progride. Tem um blackout no resto da cidade e você não pode ir pros outros lugares, entendeu? Aí depois você consegue destravar isso. Então... você pega o Pokémon de raio, provavelmente, o Pokémon Farol. Em algum lugar lá e funciona. Pokémon Farolete, bota lá e ilumina Paris. Lá no alto da Torre Eiffel, aí a Torre Eiffel vira um grande farol e ilumina. Cara, é o melhor Pokémon já feito. Agora, isso em si não diz muita coisa, porque Pokémon é uma fórmula muito batida, já conhecida, mas esse... acho que acertou em cheio nas features online. E isso faz com que o ato de colecionar os pokémons seja muito mais interessante. Porque você... online pode fazer várias coisas. Você pode troca um pra um. Eu pego alguém lá na internet. Quer trocar? Eu tenho pokémon tal. Aí o cara... ah, tá. Que tem o tal. Aceita, troca. Né? Normal. Mas tem também o GTS, que é tipo, não é uma auction house, porque você não bota moeda, mas é o meu Pokémon pelo seu, mas eu não te conheço. Então, assim, eu quero um Charizard, e eu vou dar o meu Raichu. Eu quero trocar meu Raichu pelo Charizard, o problema é meu. Aí eu deposito meu Raichu, digo que eu quero um Charizard, do nível tal a tal, né? E se é masculino, feminino ou se eu não me importo. E fica lá registrado nessa auction house. Se aparecer alguém querendo um Raichu e que tem um Charizard pra dar, ele vai lá, acha o meu post, entendeu? Quando ele procurar Raichu, vai achar o meu, no meio de um monte de outros. Aí vai ver, ah, ele quer um Charizard, eu tenho um Charizard, beleza, dou um Charizard. Recebo o Raichu, aí eu recebo uma notificação, ó, o seu Pokémon que foi depositado já foi trocado, entendeu? Entendi. Então, peraí, a interface, assim, você... Coisa de friends não deve ter, então, né? Por exemplo, você loga no servidor lá e... Isso, não ele precisa. Reconhece o seu console? Isso, reconhece o console. É pela Nintendo Wi-Fi Connection. Ah, entendi. Entendeu? Então quer dizer que se der pau no seu DS, você perde todos os seus pokémons. Ué, se é ligado... Não, porque eu não sei se você sempre fala isso, tá? Mas eu não sei se você sabe, mas desde os 3DS existe uma conta agora. Você não tá mais ligado no seu console. A questão de transferir conteúdo local é que é uma merda. Você tem que ter os dois pra poder fazer a transferência. Mas tudo online é... Tanto que minha conta do Wii U e do 3DS agora é a mesma. Ah, é? E eu tenho a mesma identidade nos dois. Olha só. Entendeu? Isso é novidade, né? É, entendeu? Finalmente, né, Nintendo? Bem-vindo aos anos 2000. Ah, legal. Você consegue ver, por exemplo... online, as informações de status ou não? Você tem que estar com o console junto? Eu não... Tipo, ah... Ó, o único site que eu sei que tem isso é o Nintendo Club. O site do Nintendo Club acessa a minha conta da Nintendo. Entendi. Ele mostra tudo que eu faço lá. Quando eu compro um game na Nintendo eShop do 3DS, o Nintendo Club, o site já fica sabendo. Aí me manda um e-mail. Ah, você comprou o jogo tal. Quer vir aqui no nosso site registrar? Sem eu precisar fazer nada. Entendi. Então, isso daí já mudou, entendeu? E no Pokémon é seamless, cara. Você aperta... quando você escolhe qualquer opção de menu que precisa de conexão, ele pergunta, deseja conectar à internet? Você diz sim, e dali a 10 segundos você tá lá. Ah, entendi. Entendeu? Então é muito melhor que o Wii U, em velocidade. Do que o Wii? Wii U. É, em é termos de velocidade... O Wii U, qualquer coisa que se aperta... Tipo... É, esse que é o problema. Já carregou, você? É, pois é, não, é bem melhor, cara. O 3DS é uma senhora plataforma, eu tô te falando, você tá perdendo, cara. Mas isso tudo bem. Não. A outra feature online que é muito foda: Wonder Trade. Você dá um Pokémon e não sabe que Pokémon que vai chegar. Olha só. Gamble. Total gamble. Sim. Total roleta russa. Eu já recebi tanto Pokémon nível 50 tendo dado um Pokémon nível 1. Você não faz ideia. Você deu um monte de Magikarpa e ganhou um monte de coisa boa. É. Eu botei o meu Pikachu e o meu bonequinho de fogo lá, que eu esqueci o nome, pra cruzar. Aí, cara, os bichos são pior do que ex-detento quando sai da prisão, cara. Eles dão um ovo a cada vez que eu logo no jogo. Entendeu? É. Aí eu pego esses ovos, eles nascem, os pokémons de nível 1, aí eu boto essa porra toda no Wonder Trade. Entendeu? Vai embora. Aí tem vezes que você se fode, óbvio. Entendeu? Que você manda, entendeu? Aí você cansou de um pokémon que você evoluiu pra caralho já tá cheio de movimentos foda. Mandou, aí recebeu a porra de uma lagartixa que você pega na primeira fase, entendeu? Aí você bota essa lagartixa pra Wonder Trade de novo. E vai fazendo isso até você receber alguma coisa que você goste. Entendeu? O Wonder Trade, cara... É uma coisa ridícula de simples. Mas é... Você perde muito tempo. Você fica... É aquela brincadeira do Silvio Santos. Que você bota aquele fone de ouvido pra você não ouvir nada. Entendeu? E aí pergunta pra você. Você troca o seu PlayStation 4 por um chinelo velho? Aí você... Sim! Entendeu? É essa brincadeira. Entendeu? Só que quantas vezes você quiser. Entendeu? Cara, aí você, quando você troca, você vê com quem você trocou. É uma pessoa aleatória na internet. Você vê o nome, o nome de usuário, a fotinha do avatarzinho dele e da onde que ele é no mundo. Eu já troquei com gente da puta que o pariu. É muito engraçado. O foda é que quando tá de noite aqui, que eu jogo muito de noite, deitado na cama, só tem neguinho da Ásia acordado essa hora. Aí vem muito os pokémons, eles vêm com os apelidos que as pessoas deram, né? Então muitos deles vêm com apelidos em japonês, com caracteres que eu não entendo. Aí isso é meio chato, que eu queria ter um nome... E não pode mudar o nome. Quando você pega um Pokémon de trade, não pode mudar o nickname dele. Eu fico dando os nicknames mais engraçados pros meus, né? Porque aí quando eu vou fazer trade, entendeu? Aí ninguém leva embora. Entendeu? Aí, é. Então. Tanto aí... O Pikachu chamava Pikachão. Não, não tem tanto, mas o. Entendeu? O boneco lá de. Que é um. Ele é um macaco, só que ele é de grama, ele é tudo verde. Macaco de grama. Oh, aí, Deus, aí, Deus. Aí eu chamei ele de Green Dick. Grava bom. Chamei ele de Green Dick e foi embora. Entendeu? O... cara, é assustadoramente viciante essa porra. Entendeu? Pokémon já é viciante pra caralho, sozinho. Ainda mais agora que você, entendeu? Tem essas features online. Você. Claro, pode. Tem batalhas online, se você quiser. Tem um sistema todo de mérito, que é tipo Battlefield e tal, você vai, tem ranks, né, conforme você vai fazendo batalhas online e ganhando, você vai subindo de rank, então todo mundo quer ser o Grandmaster, que é o rank mais alto, entendeu? Aí, e o matchmaking, você pode escolher pra que ele faça match no seu rank, entendeu? Eu só quero, eu sou, por exemplo, agora eu sou Visconde, é o meu rank. Aí eu só eu posso escolher se eu quero batalhar com qualquer um ou só com outros Viscondes, entendeu? Sim, então você tá jogando quase um MOBA agora. Logo não, a Nintendo não é vai fazer porque um eu... MOBA Shu. MOBA Mon, né? Pokémoba. Aí, não é porque eu... Essa parte de batalha, na verdade, eu nem ligo muito. Eu gosto da parte de colecionar. E... andar pelo mundo, ver os pokémons diferentes. Alguns pokémons são engraçadinhos e tal. Saber como é que funciona a evolução deles. Algumas evoluções são engraçadas. O jogo em si de estratégia, de você combinar, né? Se, por exemplo, eu sei que o próximo gym leader que eu vou enfrentar tem pokémons do tipo fogo. Então eu vou subir meus pokémons do tipo água pra lutar com ele. Então toda essa pedra, papel e tesoura super, né, mais complexo que é o pokémon, eu acho interessantíssimo. Entendeu? E ter problema pra resolver do tipo, porra, vou entrar numa área agora que tem um monte de Pokémon do tipo tal, tipo pedra, e eu, por acaso, na minha party não tenho ninguém que é bom contra pedra. Então vou ter que achar, vou ter que fazer trade, né, online, ou ficar catando Pokémon selvagem no jogo e subindo eles de nível pra bater nos Pokémons tipo pedra, entendeu? Eu acho legal essa jogabilidade. Sim, não, concordo. Então, e o fato de você ter o online é que preenche uma lacuna que antes, entendeu? As opções pra você obter novos pokémons eram muito limitadas, a não ser que você tivesse o seu GBA, um cabo pra ligar no outro GBA e alguém no outro com outro GBA com o pokémon que você queria, entendeu? Qual é a chance disso, entendeu? Agora online, cara, porra, entendeu? Queria o pokémon tal lá, que agora tem um novo tipo fada. Aí eu queria um pokémon fada pra bater nos pokémons fighting. Aí eu fui lá e, entendeu? Achei dois ou três pokémons que eu sei que são fada. Aí fui procurar no online lá. Depositei um pokémon e falei que eu queria o fada. Fui dormir no outro dia, tinha um pokémon fada. Entendeu? Ah, não, interessante. Porque realmente essa é a parte bem sofrida. Pois é. Porque eu lembro de ter que ficar farmando e levelando o boneco o dia inteiro. É, você ainda faz isso, porque você não vai achar. Não, mas assim, mas quando você chega na situação, você tá no level 40. É. Você tem que levelar do level 1 a 40, sabe? Tipo, 3 horas e meia, 4 horas de gameplay só pra levelar a porcaria do Pokémon, sabe? Mas sem usar aquelas trolhas que dá double XP de item. Exato. Ou XP off battle. Mas mesmo assim, um tédio fudido. Né? Nessas trocas que você especifica o que você quer, você pode dizer qual é o nível. É, de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, você escolhe assim, entendeu? Então você... Uhum. Claro, quanto mais específico você for, pode ser que seja mais difícil você conseguir o que você quer. Mas, no meu caso, por exemplo, eu pedi que era um fada de 10 a 20. 10 a 20 estava bom pra mim, entendeu? Que eu podia... Uhum. Se fosse 11, né, 11 a 20 na real, né? Que é o range. Se fosse 11, eu não me incomodava muito de subir ele um pouquinho, entendeu? Aí eu botei isso lá, acabou vindo um 14, nível 14. Eu falei, ah, beleza, tá ótimo. Nossa... Entendeu? É maneiro, cara. Pokémon, eu acho assim que vou passar bastante mais tempo jogando essa versão do Pokémon do que passei outras. Entendeu? Por causa disso, assim, porque é muito gostoso esse processo todo de evoluir, de obter novos Pokémons, eu tô curtindo. Entendi. Então você tem que comprar pro seu Xbox One os Skylanders. E ué, fazer... vai ter pra Xbox One? Não sei, provável em algum momento. Teve PS3, tem pro Wii agora, não tem? Tem? Eu não sei. Pro Will. Ah, então. Vamos consultar a internet. É, os Skylanders, porque eu já tenho Pokémon, não sei se eu vou entrar na pilha, não. Tem o Disney Infinity também, que é o mesmo modelo dos Skylanders. Aí, ó. Skylanders for Force Xbox One. Ah, é? Nem sabia, cara. Pois é. É, então... os Skylanders é foda, cara. É, faz dinheiro pra cacete. É a máquina de dinheiro. Pois é. Aí, ó. Você pode dar um atentado. Você gosta de bichinho e colecionar que nem eu, então você vai se divertir. Você gosta de colecionar bichinhos, Seco? Pô, eu gosto, cara. Tem um dinossauro, tem um cavalo de fogo, tem um unicórnio. Cavalo de fogo daquele desenho, cavalo de fogo, né? Ai, meu Deus, os que esse pessoal ouvindo segunda-feira de manhã, assim, sem tomar um café direito, deve estar dando cabeça no teclado, assim, sabe? Desculpa, você fala cavalo de fogo, eu lembro daquele desenho. Muito bom esse desenho, não era? Excelente. Boa. Ah, cavalo de fogo. Que ele pulava um portal e desaparecia. Ele lá pro Que felicidade. Cara, tem até mais coisa pra falar, mas eu acho que tá bom por hoje, tá não? Não, se você quiser falar mais alguma coisinha, uns 15 minutos. Não. Se eu vou falar o outro jogo que eu tô jogando, se eu for começar a falar dele, porque ele tá mexendo tanto comigo, que é uma série que eu amo de paixão, mas ele não está fazendo jus a essa série. Ah, fala um pouquinho então, vai que jogar, desembucha aí. É o Batman Arkham Origins. Ah, então em 5 minutinhos vai. Tá. O que ele tá fazendo junto? Cara, uma das coisas que os outros jogos tinham em excelência é justamente aquilo que eles não têm, que é a porra do polimento. O jogo, ele é uma história do Batman, ele é pra ser antes do primeiro Batman Arkham Asylum, né? Tal, tudo isso é legal. Ah, beleza, vamos ver o Batman conhecendo os inimigos, assim, que ele não conhecia. Tipo, o Coringa, ele não sabe quem é. Ele vai ver o Coringa pela primeira vez nessa história. Então, isso tudo é muito empolgante. Ah, é a cidade de Gotham antes daquela merda toda que deu no Arkham City. Então, ela tá, entendeu? Ela é suja, mas ela não é totalmente destruída. Entendeu? Isso tudo é muito legal. Agora, cara... falta polimento nesse jogo em todas as áreas. A jogabilidade não tá mais tão assim bem tunada, sabe? Eles inventaram coisas, beleza, tentando deixar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais difícil, mas, sabe, tipo double counter, agora você tem o botão de contra-ataque, mas dois caras podem atacar você ao mesmo tempo, você tem que apertar o botão contra-ataque duas vezes pra dar o double counter, aí você segura nos dois caras ao mesmo tempo. Coisas assim que não estão tão bem tunadas quanto o resto do combate. Então torna o combate meio mais aleatório do que ele era antes. Eu sentia. Eu já tô com 10 horas de jogo. Nos outros Batmans, com 10 horas, eu tava dominando o combate já. E não é que esse tá mais difícil. Só eu que sou ruim e ele tá mais difícil. Não. Ele tá. Eu não acho que eu vou nunca dominar do jeito que eu dominava nos outros, porque ele simplesmente não está tunado pra isso, entendeu? As cenas de Predator, né, que é aquela parte onde o Batman tem que matar todo mundo. Não matar, incapacitar todo mundo sem ser visto. Matar de mentira. É, incapacitar sem ser visto. É, elas estão mais mal organizadas, entendeu? Você não tem mais aquela... não tem aquele sentimento de que você pode resolvê-las do jeito que você quiser. Entendeu? É muito mais scriptado, assim, muito como se não tivesse tido tempo. Porque o negócio é tempo, né? Você faz lá uma cena grande, uma sala com dois andares, não sei o quê. Mas aí depois, como você tem tempo, você vai botando, né, uma grade aqui, uma parede destrutível ali. E aí o jogador depois ele vai descobrir, entendeu? Um jogador vai usar a parede destrutível, o outro vai usar um outro caminho. E isso faz com que seja dinâmico e não pareça tão scriptado. Mas nesse jogo, pelo menos as cenas que eu joguei até agora, são mais scriptadas, mais enlatadas, entendeu? E as brigas de chefe também, tem muito quick time event. Pra Batman não precisava de tanto quick time event, entendeu? Deixa eu brigar com o chefe e eu dou dano nele normal, dando soco nele, entendeu? Até uma hora que ele para, entendeu? Ele não aguenta mais. Mas não, você fica dando soco, não tira vida. Tira vida quando você deu soco suficiente pra ele entrar num modo de ataque que vira um quick time event. E nesse Quick Time Event, o Batman bate nele sozinho, entendeu? Eu não tô batendo, entendeu? Eu só tô usando lá, perto Y, perto X, entendeu? Batman of War. É, então, E fora, cara, tem problema de câmera, tem problema de corte de câmera pra outra, você vê uma tela preta, você vê coisas que não era pra você ver, entendeu? Coisinhas assim de polimento, que é, desculpa, é a minha área, então talvez eu seja um pouquinho pique com relação a isso. Mas não tá bem acabado. O voice acting está significativamente pior. O Batman é o único que salva. Eles mudaram os outros atores e tudo. Em parte deve ter sido orçamento, contratos, e em parte deve ser que eles queriam que eles soassem diferentes, porque são versões um pouco mais jovens deles. Mas o voice acting não está, entendeu, na mesma qualidade. A história, sinto muito, a história do Arkham Asylum é muito boa. A do Arkham City passa, se você acreditar que só em quadrinhos mesmo é que metade de uma cidade ia virar um presídio, mas beleza, é quadrinho e tal. Chegou de Nova York, pô. É quadrinho, entendeu? Mas a história desse é muito fraca, muito... Entendeu? Eles não quiseram reutilizar muitos dos vilões pra não ficar batido. Mas aí estão usando vilões que não são interessantes. Tinha um motivo pelo qual os vilões dos outros jogos eram o Coringa, o Charada, entendeu? Porque esses são os mais interessantes, pô. São os que tem mais, entendeu? São mais legais, assim. Então a gente acabou ficando com alguns vilões que não tem nada a ver. E então no lugar do Charada é o Enigma. Beleza, mas o Enigma não é o Charada. Não dá pra você fazer os desafiozinhos que você fazia com o Charada, porque com o Charada eles eram legais, mas com o Enigma não são tanto, entendeu? Vira só grinding de ficar achando coisas, achando item. Então, e tem umas inconsistências assim que é difícil de falar sem spoiler. Eu vou dar um porque acontece nas primeiras 2 horas de jogo, tá? Um dos assassinos que tá atrás de você, que são contratados pelo Máscara Negra, é o Bane. Mas não faz sentido o Bane estar em Gotham no começo da história do Batman. Porque o Bane, justamente, o arco de história do Bane é quando o Batman já tá meio até cansado, entendeu? Meio já desiludido com a vida de vigilante, entendeu? Esse Batman tá começando agora, por que que o Bane tá em Gotham? Entendeu? Não pode ser o mesmo Bane. Eles quiseram colocar o game Bane no jogo, deram uma forçada, entendeu? Outros personagens, esse eu não vou falar quem é pra não dar spoiler, mas o jogo se passa em uma noite, tá? Cerca, a noite de Natal. É uma noite. Em uma noite é tempo suficiente pra um personagem que era uma pessoa normal, era, entendeu? Pessoa talvez tinha problema na vida dela, porque todo mundo em Gotham tem problema. Mas é uma pessoa normal, não é um vilão, não é alguém maluco que quer matar todo mundo, que quer fazer merda, entendeu? Em uma noite, essa pessoa normal se torna o vilão total e completo, entendeu? Que ele viria a se tornar, entendeu? Mas em uma noite, entendeu? É. Vira. De noite é pessoa normal, de noite é Maria. Entendeu? Então, eu não sei. Não foi feito pela Rocksteady, né? Foi feito pela Warner Brothers Montreal. É o primeiro jogo deles, é. Então, eu não sei o quão cash cow esse jogo foi, entendeu? Tipo, tem que ter um Batman esse ano, vamos dar pro Warner Montreal fazer, enquanto a Rocksteady tá fazendo outra coisa, entendeu? Não sei o quanto foi isso, mas eu tô chateado, cara. Eu vou provavelmente terminar porque é Batman, porque ainda é, entendeu? Com todos esses defeitos, um jogo nota 70 e pouco, 80, entendeu? Mas os outros Batman, cara, 90 e pouco, entendeu? Eram muito bons. Então, é isso. Eu devo ter passado dos 5 minutos, mas era... Por que você não pega o tempo de jogar esse Batman e joga Dark Souls? Você não, é um filho desculpa, da puta. Vai lá. Vamos encerrar por aqui, né? Depois dessa bombshell. É só pra você fazer uma resolução de ano novo, né? Deixa eu perder meu tempo com esse jogo idiota, que eu odeio, mas eu vou jogar só porque eu sou teimoso. Enquanto aquele jogo ali que eu odeio e falo mal, que todo mundo fala que é maravilhoso, eu não quero jogar. Não, olha só, vamos fazer justiça, justiça no podcast. Injustice Among Us. Quem fala mal do Dark Souls é o Rafa. E eu gostei muito do Dark Souls. Eu queria que eu tivesse 15 anos pra eu poder jogar o Dark Souls do jeito que eu gostaria de jogar. O investimento tá de horas... Que eu tenho 15 anos, é isso? Não, você não tem, mas deixa eu terminar. O investimento de horas que eu preciso pra jogar o Dark Souls do jeito certo é muito grande. É o mesmo investimento de um GTA V, de um Skyrim, e eu não terminei nenhum desses dois também. Entendeu? O Batman, cara, eu vou em 20 horas eu vou matar o Batman. Vou matar o Batman. Vou matar a teia do Batman. Em 20 horas eu vou acabar com o jogo, entendeu? E nunca mais vou precisar olhar pra ele na vida. O Dark Souls, cara, é um investimento muito grande. Eu quero, cara. Eu gostaria, eu não vendi o Dark Souls por causa disso. Porque eu acho ele um jogo foda de bom. Mas muito caro, entendeu? De tempo. Mas por que você não faz o seguinte? Você pega um cronômetro. Esse de 20 horas de jogar esse jogo. Quando chegar no final das 20 horas, você para. Isso eu já fiz. Em vez de você jogar o Batman. Em 20 horas não. Só deu pra eu tocar dois sinos. Foi isso que eu vi. Ah, entendi. Esse dia passava o Natal aqui em casa. Pois é. A gente, eu e você trancados com o videogame. Não vai dar muito certo, a gente não vai jogar muito videogame, porque a gente vai estar fazendo outras coisas, a gente ficar trancado sozinho dentro de um quarto. Ah, mas... abrindo o videogame pra ver qual que é o hardware? É isso aí, ouvintes, é isso mesmo. Ufa. Achei que você tava pensando em outra coisa. É, então... Mas, cara, eu queria ter 15 anos e não ter que trabalhar pra jogar o Dark Souls do jeito que eu joguei Chrono Trigger, por exemplo. Que eu botei 150 horas no Chrono Trigger na época, entendeu? Entendi. Então é isso. Cara, então, cara, tomara que você não goste de jogar o Batman. E... um monte de ideia. É isso, cara. Seja feliz, né? Não, pois é, mas foi massa, bom saber, cara. Eu tinha essa impressão, porque é o primeiro jogo do pessoal aqui de Montreal, da Warner. Então, é uma responsabilidade grande fazer isso. Foi engraçado que o Eric Holmes, que é o creative director do jogo, tava na BGS, né? Como eu mencionei. E ele tava lá no dia do lançamento do jogo. E aí começaram a sair as notas do Metacritic, que não foram muito boas. Em algum momento o jogo chegou a ter 74, que é amarelinho. Amarelinho significa que é merda, né? Hoje em dia. Antigamente 74 ainda era jogo bom. Hoje em dia 74 ninguém nem olha. Ih, 74? Ih, não é 9.5? É. Entendeu? Ixi. Então, mas depois parece que estabilizou no 75, que é verdinho. O Eric tava arrasado, cara. Ele se dava pra ver no semblante dele. Imagina, esforço, dedicação de todo mundo. É. Porque ninguém quer saber, né, Seco, das dificuldades, não. Porra. Entendeu? A frase famosa que um filósofo carioca falou: eles não querem saber se o pato é macho, eles querem ovo. Entendeu? Ninguém quer saber da dificuldade. Ele não achou engraçado. Eles não querem saber da dificuldade. Se o jogo for ruim, ele é ruim. Infelizmente, cara, o Batman Arkham Origins, ele não é um jogo ruim, não. Mas pro Batman, não, ele tá muito aquém. É igual Pearl Jam lançou um disco novo. O disco, ele não tem nada de errado com ele. A única coisa de errado é que é um disco do Pearl Jam. Então você espera tão mais... que os últimos discos deles todos foram assim, decepcionam por isso. Ainda são discos bons. Mas como eles são, não são bons o suficiente para serem discos do programa. A expectativa, né? Muito alta a expectativa. É. Né? Então é isso. A gente fecha hoje por aqui. E legal. Deu para falar de algumas coisas. Falei pra cacete da BGS. Vocês mandem suas sugestões aí. Mandem seus comentários sobre FIFA 14, Batman, Pokémon, BGS. Se o Seco deveria ou não comprar um 3DS, Dark Souls, tudo mais. A gente quer saber de tudo isso mais um pouco. Mas a gente fica por aqui. Podcast fechado essa semana. E a gente volta semana que vem. Quem sabe com mais um Quick Quest e na outra com um podcast. Seco, um abraço pra você. Muito obrigado. Valeu. Beleza, então. Ó, fechou. Um abraço e tchau.